momento, querido ouvinte. Papo de Calçada está de volta e hoje para falar sobre futebol, seleção brasileira especificamente. Tô gravando essa introdução aqui porque não foi muito boa a minha introdução quando tava a galera reunida para nós gravar. Então aqui na edição estou gravando essa introdução aqui para falar para vocês que o podcast Papo de Calçada está de volta. Salve aí no seu player de podcast, que toda semana estaremos aqui com um episódio novo, com uma edição nova, com um formato parecido, mas com algumas modificações. E hoje, como eu disse antes, vamos falar sobre seleção brasileira, futebol. E quem participou foi o Maicon, o Guilherme e o Gabriel Lira, galerinha carimbada que vocês já conhecem. E se você não conhece, já siga o Papo de Calçada aí e já espalhe com a galera aí, porque temos coisas pra falar. Se você vai gostar ou não, você tem que ouvir pra saber, né? Então bora lá que tá no ar mais um Papo de Calçada. E pra lembrar os velhos tempos, ao som de Jorge Ben, salve simpatia! Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Eu queria perguntar pra vocês aqui já de entrada, como é que é a relação de vocês com a seleção brasileira, que é o foco desse episódio de hoje. Quando você entendeu que você torcia pro Brasil, se teve algum jogo especial que você sentiu isso, como é que foi pra vocês? Então, é que assim, o futebol no Brasil é muito popular e quanto mais você voltar no tempo, mais coletivo era essa experiência de ver os jogos da seleção, né? Copa do Mundo parava o bairro, pintava a rua, etc. Comprava bandeirinha, então eu tive a minha infância nessa época aí, e então não tem como não se envolver. A primeira Copa que eu fui ativo, assim, que eu lembro como torcedor é de 2002. A de 98 eu tenho flashes, assim, mas o que que acontece? Como o futebol é muito popular, meu pai gosta bastante, então a gente acabou sendo levado aí a reboque, a ver os jogos, a torcer, comemorar, sempre tem almoço final de família, etc. E eu lembro que, então foi aí que eu me aproximei da seleção. 94, eu lembro das sensações, eu não lembro do jogo, eu lembro das sensações, eu lembro de estar vendo o intervalo, acho que ele de Brasil e Noruega, meu pai estava, acho que cortando a barba e estava passando uma propaganda da Silverado na Band, o pessoal não sabe o que é isso, e aí que eu queria ter o César Sampaio, quando eu jogava na escola, enfim, eu lembro da sensação do sofrimento da minha mãe no Brasil e Holanda. E porque foi um jogo angustiante. A Holanda sempre, né, derretendo o Brasil, né? Exato, e teve uma hora que era gol de ouro, quem fizesse estava na final. E o Brasil perdeu alguns gols e a Holanda também perdeu, então era lá e cá. E na final contra a França, eu fui andar de bicicleta com meu primo. Não tinha ninguém na rua, não tinha ninguém na rua. Aí teve um momento que começaram a soltar fogos e eu falei pro meu primo, eu acho que tá na hora dos pênaltis. Aí cheguei, tá, meu tio e meu pai lá, e aí, agora? Daí ele, Brasil perdeu, e eu fiquei meio que sem entender, como assim perdeu? A de 2002 é a que eu mais lembro, eu comecei, inclusive, não sei porquê, torcendo contra a seleção brasileira de 2002, e eu levei um esporro do pai no Brasil-Bélgica, que eu não lembro se era um ataque da Bélgica ou no gol do Brasil, que deu, ah, não acredito, aí levei um esporro. Mas conforme o Brasil foi avançando, eu fui torcendo pro Brasil, não teve jeito, assim, acabei contaminado. A Copa 2002 foi bem divertida. Depois disso, a de 2006, mais velha, eu não acompanhei muito, sabe? Eu acho que perdeu um pouco a magia, não porque foi eliminado, mas porque eu tava mais velho, sabe? Eu acho que quando criança, porque quando você tá com teu pai ali, que você sofre mais, não sei, pelo menos comigo foi assim. Depois eu me afastei total do Brasil, assim, Copa de 2010 não vi nada, Copa de 2014 tava numa fase assim, trabalhando, mesmo sendo no Brasil, o que eu lembro é de começar a rir quando a Alemanha começou a fazer um gol atrás do outro, eu comecei Calma, Maicon, nós vamos chegar lá e vamos falar sobre as nossas decepções e tal. Apesar de que você ter mencionado aqui, a sua decepção foi antes da maioria das pessoas, eu acho, né? Mas deixa o Guilherme começar agora, contar um pouco de como é que ele chegou, conheceu a seleção, se entendeu como brasileiro, esse símbolo importa como nacionalidade ou não? Como você se sente sobre isso? Não, velho, eu tô ouvindo o Mike falar aí, eu tô me identificando, é por aí mesmo, sabe? Quando eu era criança, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então a primeira Copa que eu acompanhei mesmo, foi a de 2002, já tava ali com 11 anos de idade, 10 pra 11, então eu lembro de pegar a tabelinha da Copa e anotando os resultados e tal, eu lembro disso, mas, tipo assim... Identifiquei muito com o Marco falou mesmo, porque seleção sempre foi uma parada de família parar pra assistir. Meu pai gosta também de assistir jogo da seleção, então lá em casa a gente assistia junto, sabe? Tipo assim, por mais que mais pra frente também foi... Já não ligo tanto, não tem aquela torcida. Não lembro mais, assim, uma vez que eu gritei gol do Brasil das últimas vezes, tá ligado? Gritei gol. Tipo assim, teve até uns jogos por agora que eu tava torcendo, porque eu gosto muito do Vinícius Júnior, então eu tava torcendo, sabe, pra ele. Principalmente nessa última época aí que ele perdeu a bola de ouro e tal, né? Então tá, pô. O cara merece, tipo, dar uma resposta, sabe? Então eu tava torcendo pra ele entrar no... Porque Real Madrid, não importa muito com Real Madrid. Então, eu acho que o lugar que eu iria torcer pra ele seria na seleção. E aí, é mais ou menos isso, tá ligado? Não tem muito aquela coisa assim... Eu acho que 2006 foi a maior decepção da nossa geração, né? Depois você quer falar mais pra frente sobre isso, mas... Eu acho que sim, existe uma relação... do brasileiro com a seleção brasileira de antes de 2006 e depois de 2006, sabe? 2010 ainda foi aquele resquício, assim, de vamos pintar a rua e tal. 2014 eu acho que fechou a tampa, tá ligado? Eu acho que 2014 foi uma vergonha tão grande, assim, uma decepção tão grande que acho que o brasileiro falou assim, ah, porra, foda-se... E esse negócio é engraçado, né, velho? Eu não sei se o Michael vai lembrar desse fato, desses jogos, mas logo que o Ronaldinho Gaúcho foi convocado para a seleção, se eu não me engano, ele é convocado para uma Copa América. E o Brasil joga contra a Venezuela. Ronaldinho Gaúcho está guardando o cruzamento de novo. Aí ninguém encostou. Ele toca para o Ronaldinho Gaúcho. E olha como é que ele entrou. Olha o que ele fez. Dá uma goleada de um 7-0, um negócio assim, eu não lembro o resultado agora. Mas você vê como que a nossa a relação era mais forte com a seleção. Nesse jogo, eu me lembro desse jogo, porque eu tava viajando com a minha família, era criança, a gente tava no hotel, né, na pousada, na praia, vendo o jogo. Uma Copa tipo América, assim, não era a Copa do Mundo, né? Hoje em dia, eu acho que seria impossível eu estar viajando de férias, alguma coisa assim, pra curtir uma praia, dar uma passeada, e eu falar, ah, não vou não, porque tem jogo da seleção. Vocês lembram? As escolas fechavam, a gente não ia na aula. Vocês lembram disso? Pois é. Em 2006, a gente tinha Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Kaká, Robinho, quando era a gente ainda... Roberto Carlos, não lembro se o Cafu ainda tava bem ainda. Cafu e Roberto Carlos. Lúcio ainda, né? A seleção Lúcio, era Dida, Cafu, Lúcio, Juan, o meia, os meia, o volante era Emerson, Zé Roberto, aí Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo. Com o Robinho, era aquela história assim, né? Quarteto Mágico, eu lembro até que tinha uma brincadeira na Globo, nos esportes, que era o Quarteto Fantástico e o Quinto Elemento, né? Que o Robinho seria o Quinto Elemento. Essa seleção era incrível, pelo menos no nível de jogadores, né? Que a gente nunca mais teve. Não era pelo menos... Não, essa seleção era incrível. Tipo, se você pegar o lance dessa seleção, você fica assim, não... Esses caras jogavam muito, velho. Não é só pelo nome, não, velho. E quem assistiu essa seleção em campo de 2006... Velho, acho que até durante a Copa, com o Ronaldo pesado, com o Ronaldinho cansado, com tudo, né, com todo o Aue, aquela coisa toda, a seleção ainda jogava muito, velho. Era bom de ver essa seleção jogar. Tipo, pra mim, era dois times que eu me lembro até hoje, de tipo assim, era surreal você assistir. Era a seleção do período de 2002 a 2006, e a seleção de futebol, no caso, e a seleção de vôlei. Sim. No auge do Giba, Ricardinho, né, do time do Bernardinho. Essas duas seleções, tipo assim, era, velho, era prazeroso você ver os caras tá ligado? Tipo, se você parar pra ver, você fala assim, puta que pariu. É tipo você ver o Michael Phelps nadar, o Usain Bolt correr, a Simone Biles, a Rebeca Andrade saltar, tá ligado? É tipo assim, é você parar pra ver o auge e o ápice de um esporte. O domingo dos jogadores em Frankfurt. Poucos ficaram para contar a história da decepção vivida na véspera. A rotina das entrevistas foi mantida. A diferença estava no tipo de pergunta que era feita e na dificuldade em se arrumar respostas para justificar o fracasso da seleção. Não me preparei para esse momento. A gente não se prepara nunca para a derrota. A gente só se prepara para a vitória. Então ontem, depois do jogo, eu estava, como qualquer brasileiro, em estado de choque mesmo. Logo depois da eliminação, os jogadores foram imediatamente liberados e alguns tiveram pressa em deixar o hotel, principalmente os que permaneceram na Europa. Os Ronaldos, por exemplo, foram embora logo pela manhã. Quem deixou para ir mais tarde enfrentou pressão da torcida. Roberto Carlos foi uma das vítimas. 2006 o Brasil perdeu, vexando contra a França. Roberto Carlos, né, culpado pra sempre por arrumar o meião. Por causa daquela badalagem toda, daquele rolê todo de mídia e tal, resolveram trazer o Dunga. Nunca tinha sido técnico, mas um cara pragmático, turrão, durão, pra 2010. E aquela época, África do Sul, porra, aquela Copa também foi emocionante por causa da simbologia da África do Sul, né? E as vuvuzelas, teve tudo isso que contagiou o Brasil. O Brasil se identificou muito com a África do Sul, né? Aquelas reportagens lá. Mas era o Dunga. E aquela vez o Neymar e o Ganso fica aqui no Brasil. Ganhava de todos os times, né? A gente, o jogo do Neymar era bom naquela época, do Santos, contra os nossos próprios times. E eu odiava ele, claro, né? Contra o Corinthians, era foda. Mas eles não foram pra Copa, né? Falou-se algum tempo que o Brasil perdeu porque eles não foram, né? Mas qual que é a questão de vocês na Copa de 2010 na África do Sul? Cara, a Copa de 2010 é, sem dúvida, pelo menos na era moderna, vamos dizer assim, a Copa que fez em que as músicas tema da Copa teve mais sucesso. Tipo, teve o Aqua da Shakira e... Teve uma outra que falava eu não lembro o nome dessa música. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Mas de tema de Copa, foi a Copa que mais emplacou sucesso, assim, disparado. O Dunga, ele teve uma campanha igual a maior parte dos outros técnicos, né? Tipo, vai bem na eliminatória, ganha a Copa América, ganha a Copa das Confederações. E aí, chegar na Copa, cai nas quartas. Foi contra a Holanda, né? E todo mundo culpou o Felipe Melo naquela época. Novinho, voadeiro no cara, né? Cara, essa Copa, ela me parece um vácuo, assim, de geração. Tem muita gente que tem um outro olhar, mas que brilha mais quando fala dessa Copa, mas pra mim foi a Copa mais sem graça desde o ano 2000, das que eu acompanhei, foi essa. E olhando pro time, parece que é um vácuo. Tem uma geração que vai até 2006 e tem outra de 2014, e 2010 tá perdida no meio. Sim, não, os jogadores de 2010 eram pra ter chegado em 2014, tá ligado? Aquela seleção era pra ter chegado em 2014. Adriano, Ronaldinho Gaúcho ainda era pra ter jogado em 2014. Ou pelo menos feito parte ali da construção, né? Mas a música, ô Michael, eu não vou saber falar o nome da banda, do cantor, mas é K-N-A-A-N. Sei, não, nome talvez assim. E a música aí chama Waving Flag, né? Que seria Bandeira Cantando. É, tocou bastante. É, muito, muito. Não, você escuta essa música e você volta a 2010. Mas é até amarrando com a coisa que o Marco falou, da questão da conjuntura ali, do porquê, né, a seleção de 2006 não chega a ser campeã, mesmo tendo nomes. Eu acho que 2010 ainda foi uma Copa que, pelo Dunga, tá no comando, né? Porque o Dunga chega por um choque de gestão, vamos dizer isso. Assim. Ele chega para mudar tudo, mudar o status quo. E ele chega para colocar quem tá merecendo, tá ligado? Tanto que ele vai convocar uns caras lá do Shakhtar Donetsk, vai achar uns caras, sei lá, que brasileiro. Vocês lembram do Afonso? Afonso? Um centroavante? Tinha um centroavante que infelizmente. Ih, não teve esse cara? Que o cara era artilheiro lá na Rússia, sei lá. E convocou esse cara durante o período da Copa. Não foi pra Copa, mas convocou durante o período da Copa e tudo mais. Alguns nomes até que né, o brasileiro não conhecia. Mas foi a última Copa que, ou uma das últimas, que, tipo assim, quem tava merecendo era convocado. Foi a geração do Elano, né? O Kaká ainda foi melhor do mundo nesse período. E eu acho que é isso que faltou em 2006, talvez. Que era colocar quem tava melhor. E não o nome do melhor. Né? Por mais que o Ronaldo Fenômeno, o Adriano, sei lá, todos os jogadores ele fossem os melhores, talvez, da sua geração, mas talvez naquele momento da Copa do Mundo não eram os melhores. Se a gente volta um pouco mais ainda em 2002, o Ronaldo Fenômeno não era o melhor centroavante naquela época. Ele vinha de lesão. Ele vinha parado, ele foi uma aposta, isso já foi falado em vários locais, pelo Filipão, pelo Ronaldo, pelo médico, Ungo. Tipo assim, ele foi uma aposta de falar assim, vamos levar, vamos recuperar ele, porque ele é um grande jogador, vamos recuperar ele para essa Copa, para ele jogar essa Copa. E ele conviveu com lesões durante a Copa. Durante a Copa ele conviveu com lesões. Então, tipo assim... Mas ele tava num auge, da carreira dele. Tem um ponto pra adicionar aí desses caras que eles tinham vontade também, né? Eles podiam estar fodidos, mas... Mas aí que tá, velho. Eu não sei se... Eu não vejo, por exemplo, 2006, falta de vontade. Eu vejo num jogo, cara, quartas de final, Brasil e França. Você tem Ronaldo de um lado, Ronaldinho, mas você tem Zidane, Thierry Henry do outro lado, entendeu? Não é loucura. 2006, os caras do mesmo tamanho, né? Esses daí. 2006, pelo nível de bola que estavam jogando, os caras do mesmo tamanho, né? E assim, a França é um calo no pé do Brasil, em Copa do Mundo, entendeu? E futebol tem isso. Às vezes o jogo de um time encaixa melhor contra o outro, tá ligado? Talvez se o Brasil passa pela França e chega numa eventual final contra... A Itália, a gente teria um jogaço, entendeu? Ao invés daquele jogo morto que foi aquela final de Copa do Mundo. Mas eu vejo assim, tá? Talvez ali não deram oportunidade melhor da posição no momento, no ótimo momento. Aí já para 2010, eu não concordo com esse lance de tipo assim, não levou o Neymar, não levou o Ganso. Cara... E o Ronaldinho Gaúcho, por causa daquele... Vamos lá. O Ronaldinho Gaúcho nessa Copa provou que o Filipão estava certo em não ter levado o Romário em 2002. Que é a mesma tese, entendeu? É a mesma tese. É o cara que já foi campeão, que tem espírito de campeão, que é um craque, vamos levar. Entendeu? Pagou pra ver, não levou, entendeu? 2002 não levou, tá ligado? Não ia adiantar nada também levar em 2010, não ia mudar porra nenhuma, entendeu? Eu não, velho, aquela seleção de 2010, eu juro pra vocês, era uma seleção feijão com arroz, uma seleção que não jogava bonito, mas que jogava. Pra quem gostava de assistir, de ver o jogo competitivo, não sente vergonha. Eu acho que a seleção de 2006 passa mais um sentimento de nhan, sabe? Aquele de frustração pela expectativa do que 2010. Porque 2010 lutou, velho. Perdeu, tipo assim, o Brasil fez um primeiro tempo excelente contra a Holanda em 2010. Muito bom o primeiro tempo. Podia ter virado 2-0 no primeiro tempo, entendeu? E chegou no segundo tempo, tomou gol de bola parada. Pronto, a Holanda foi finalista, fez um jogo duro contra a Espanha na final, deu um jogo que foi para prorrogação, sim, entendeu? 1-0 na uma Copa do Mundo, que para mim, das que eu assisti, só fica atrás de 2014, que 2014 foi loucura. A melhor Copa do Mundo que eu já assisti foi a de 2014. Já vamos para lá, daqui a pouco. Não vamos chegar lá. Mas, assim, foi uma Copa muito boa, cara. Uma Copa muito boa, torceu, sabe? Pra você já pra Holanda no final? Não, na final eu tava tanto faz. Eu tipo não torci assim, pra ninguém, né, Holanda? Olhando em retrocesso, fico feliz pela Espanha ter ganho. Eu tendo a torcer pelo azarão. Eu não sei se esse ano, já que a gente voltou, se a gente vai fazer o episódio da Champions League, que é uma tradição nossa de fazer. Mas nessa final, por exemplo, eu vou torcer pro PSG, entendeu? Porque eu não vou com a carga do Arsenal e o PSG, porra, não... Merece. Porra, olha que história. Assim, olha que história. Agora não tem mais craque e daí vai ganhar, né? Olha que história, cara. História maravilhosa essa, né? Na hora que se liberta, tipo, é igual o cara que tá lá. querendo, na hora que ele vira as costas, desista, ele consegue, tá ligado? Vai ser foda. Então, eu geralmente torço pro azarão, pra quem nunca ganhou, ganhar. E nessa Copa do Mundo, tipo assim, eram duas histórias muito boas. Era a Espanha, da melhor geração da Espanha, e uma Holanda, que tem uma escola de futebol. Você tem a escola brasileira, a escola argentina, a escola alemã, a escola italiana, que são aquelas muito marcantes. E você tem a escola holandesa, do Ajax, que formou grandes craques, entendeu? Então, assim, é uma história de futebol ali. Você tinha essas dúvidas. E é tipo assim, foda-se, quem ganhar, ganhou. Poderia ter ganhado a Holanda. Existe no multiverso, existe um universo que a Holanda é campeã do mundo e a Espanha não, entendeu? E talvez, sei lá, né, muitas coisas teriam mudado. Mas eu acho que essa Copa foi muito boa, sabe? O Brasil foi eliminado, foi. Eu acho que poderia ter sido melhor conduzido. Eu concordo com o Michael falou. E a geração, apesar que teve alguns, vamos dizer assim, alguns infortúnios, né? Do Adriano parar de jogar, porra. O Adriano parou de jogar muito novo, entendeu? O Adriano chegava em 2014, entendeu? 2009, olha pra você ver como é que é. E até pra Copa de 2010. 2009, o Adriano é campeão pelo Flamengo, jogando tudo. Cara, você tem noção que de um ano, em seis meses, né, que o Adriano é campeão pelo Flamengo, com aquele time do Petkovic. É um time também pica, né? Porque a geração de hoje talvez não saiba dessa história do Flamengo. Mas esse título do Flamengo é um dos... O Michael é flamenguista, ele pode falar melhor do que eu, deve ter acompanhado. Mas o Flamengo de 2019, 2020... Ele chega ali, ele forma um timaço e carrega, tá ligado? Assim, ele chega pra ganhar tudo. O Flamengo 2009 era um time que talvez estava cotado pra cair pra segunda divisão. Era um time que na virada do turno tava meio de tabela. E ganha, e com o Adriano jogando muito, o Pet jogando muito, ganha. Entendeu? Então, tipo assim, olha pra você ver. 2009, você tem um Adriano jogando muito, um centroavante, um cara que já tinha ido pra Copa, que era um grande jogador, que tava num auge, jogando muito. Seis meses depois, o cara, entendeu? Nosso centroavante na Copa era o Luiz Fabiano. E o reserva era o Fred. É, tipo, essa Copa, nossa, em termos de... E o qualquer que fosse o centroavante, no caso... Ali do Flamengo era o do Adriano, mas podia ser o Haaland. Se fosse o Haaland no Flamengo de 2010, ele não ia para a Copa igual, porque o Flamengo sai do primeiro semestre do Império do Amor para o Império do Terror, que deu a confusão lá, o goleiro, Adriano, esposa, nossa senhora. O goleiro Bruno estava nessa época? Era o Bruno, né? Tava, foi nesse ano aí, 2010, foi nesse ano aí que deu o rolo. Nessa o rolo época da Elisa foi nesse ano? Foi nessa época, foi pior ainda, foi nessa época. Olha, velho, parece mandinga, cara, parece mandinga, na moral. Tipo assim, o Brasil tinha tudo pra chegar nessa Copa, destruindo. Não, e olha pra vocês verem. A gente falou do Ronaldinho, o Ronaldinho não foi pra essa Copa, né? O Ronaldinho fica de fora dessa Copa. Dois anos depois, o Ronaldinho vai pro Atlético. Em 2013, o Ronaldinho cria o Clube Atlético Mineiro, né? Que não existia até então. Só pra lembrar, o Grêmio. E leva o Atlético ao título da Libertadores, cara. Ao título da Libertadores. Entendeu? O Ronaldinho Gaúcho voltou pro Brasil ainda. Tipo assim, hoje, tá ligado que existe hoje, um limbo. Adiantando um pouco, na sessão de hoje, o Ronaldinho, naquela em 2013, ia ser o pica, né? Não, porra, não, o Neymar não tá jogando, tá machucado, tá sendo convocado. O Ronaldinho, em 2013, ele era o técnico, ele queria, pô. O Mike vai se discorda. Ah, eu não sei, o Ronaldinho no auge, ele não entregou na seleção. Não, ele não entregou na seleção. Em 2013 ele tava jogando pra jogar na seleção tranquilo, tá ligado? De hoje, na seleção de hoje. Vamos fazer uma retrospectiva. Ele não entregou na Olimpíada, lá novinho. Não entregou como melhor do mundo. Aí ele tá decaindo. Aí tem uma campanha pra ele ir pra Olimpíada de 2008. Ele vai, capitão, não entrega. Então, não sei, cara. Ronaldinho em seleção... Tem argumento forte. Peraí, Marco. A gente tem que lembrar que o Ronaldinho jogou muito na Copa de 2002, né? Tipo assim... Vamos falar assim, ele não foi o protagonista na seleção, que ele, que a gente esperava que ele fosse, né? No momento de ele, tipo assim, camisa 10, faixa, eu vou decidir o jogo. Não, não chegou a ser esse cara, concordo. Em 2002, ele era coadjuvante, mas jogou muito. Como coadjuvante, jogou muito, né? Meteu muito gol. O jogo da Inglaterra, ele põe o jogo no bolso, entendeu? Aquele jogo ali é o jogo do Ronaldinho na Copa. E o Brasil vira em cima da Inglaterra, que era uma senhora Inglaterra, né? Não era qualquer time, era cotado para ser campeão. Então, assim, é porque eu sou muito fã dele, apesar dele ter jogado no Atlético, que é a maior tristeza, tipo assim, no futebol que... Porque quando ele jogou no Flamengo, não me importava, mas ele veio jogar no Atlético, era triste ver o Ronaldinho deitando em cima do meu time. Mas eu acho assim, velho, ele é, sei lá, velho, sabe? Essa coisa de 2010, parece que tem uma bolha em volta desse ano que... Sabe, cercou um monte de coisa que, igual você falou, na conjuntura de chegar no ano da Copa, não chegou. A todos aqueles fatores de os caras chegar no auge, eu acho que esse ano foi isso também, sabe? Não chegou quem tinha que chegar, sabe? E mesmo o Ronaldo, e mesmo hoje em dia, velho, na moral, quando a gente chegar para falar de hoje em dia aí a gente vai sentir saudade de muitos jogadores de que nem era protagonista e hoje em dia jogaria muita bola e seria titular dessa seleção. Vamos continuar aqui, vamos seguir o caminho da história e chegar em 2014, Copa no Brasil, estádios superfaturados. O Brasil, para fazer futebol, precisa de estádio e não do hospital. Todo aquele rolo que teve. E na Copa do Brasil, né? 2010 e 2014, trouxeram de volta Filipão. E pra quê? Porque o Dunga, né? Lembra, depois de 2010, perde Dunga burro. Dunga burro virou um slogan, né? Dunga, seu filho da p*** do c***. Vai tomar bem no meio do olho do seu... Ele vai se arrepender. Vai tomar no... A tua mãe tá na zona, filha da p***! Então vamos trazer o Filipão, campeão. Nem lembro quem que ele tava treinando. Você tá treinando o Grêmio ou tinha treinado algum time aqui do Brasil? Ele tava treinando o Palmeiras, que foi rebaixado. E essas trocas de técnico é o que a gente... Que eu tinha falado antes, o brasileiro, ele quer ganhar... Mas ele não tem espírito vencedor, porque é o tipo de solução escudo. Não é que é solução fácil porque a pessoa é incompetente ou boa. Ela sabe o que ela está fazendo, quem toma a decisão. Só que a decisão é um escudo para proteger os privilégios dela. Tipo, era uma bagunça. Reta, 2006, né? Era uma bagunça em 2006, então eu vou chamar uma pessoa pulso firme. Eu não vou estabelecer aqui uma estratégia de que a gente tem que ter. Não, eu vou resolver aqui com esse nome e deu. Um parêntese rápido. Tem um jornalista chamado Milton Neves. Eu acompanho algumas entrevistas aleatórias dele. Ele falou uma frase que eu nunca me esqueço sobre o Mano Menezes. Que o Mano Menezes não dá nem manchete. O Mano Menezes é um técnico sem sal, né? Ele teve uma boa fase ali no Corinthians e por isso foi para a seleção. Ele foi depois do Dunga, né? Mas foi demitido. E aí você vê, né? A Copa no Brasil traz o Felipão. Agora... Uma coisa tem que ser dita sobre essa Copa aí, não necessariamente a Copa, aquele mês ali, mas o que estava acontecendo até a Copa, e aí inclui a Copa das Confederações. O torcedor voltou, né? Porque estádio, em 2013, sim, né? Eu lembro Rafinha Bastos comentou, ele comentou que não tem ninguém torcendo, não ouvi fogos, ele comentou isso no Twitter. E o pessoal na rua protestando, é um dia inesquecível. Só que aí depois veio uma resposta. É para ele, para mostrar que ele estava errado. A torcida voltou, né? É uma pena ter terminado daquele jeito. Então, e daí o Filipão vem e convoca uma galera... Não sei se teve muita continuidade do Dunga. A gente viu toda a eliminatória, a Copa das Confederações, mas aí já tinha o famoso Thiago Silva, o Davi Luiz, que chorou no final e... Júlio César, nosso goleiro, acho que era, né? Toda essa galerinha ali tava ali. Só gente boa, só gente boa. Tipo, Marcelo é um puta de um lateral, Daniel Alves era puta de um lateral, Júlio César é um puta de um goleiro. E o ataque daí, né? Neymar? Oscar, Neymar e Fred. É, o Fred jogou mais de 10. O Fred, o Cone da Copa das Confederações, né? Foi apelidado, mas ganharam a Copa. Deitou o cabelo na Copa das Confederações e na Copa do Mundo não fez nada. É, de novo, né? A seleção, ela encontrou seu melhor futebol na época errada. Ninguém esperava, né, o Brasil ganhar daquela Espanha de 3-0, né? Vamos falar a verdade. A Espanha é campeã mundial. Foi uma surpresa. A Espanha já... Desmontada, né? A Espanha já dando sinais de que aquela geração já estava se esgotando, tanto que na Copa eles caem na primeira fase e teve a história de que eles se perderam, acho que foi na Bahia aí, né? Foi com as mulheres ou com dor de barriga, alguma coisa assim. Mas o que importa é que o Brasil no Maracanã não deu chance, não deu chance. E uma frase que eu li e que eu fiquei muito triste, e é verdade, que é imperdoável o Brasil não ter jogado um jogo no Maracanã. O jogo das sete tinha que ter sido no Maracanã, na Copa. Mas como é que justifica a construção do empréstimo pro Corinthians bilionário? Não tem como. É, exatamente. Velho. Eu vejo assim, a Copa de 2014, ela foi uma Copa política. E eu acho que é por isso, muito por isso também, que o brasileiro desiludiu da... Ali começou a política na seleção. Copa, né? Não sei se foi ali, mas ali escancarou, sabe? CBF política, pô, você ter João Avelange e Ricardo Teixeira durante tantos anos, tinha muita politicagem, muita coisa. Você assistir documentários aí, essas coisas, você vê que... Os caras não eram pouca bosta, sabe? Os caras eram fortes. Mas ali ficou escancarado, sabe? Eu lembro da Copa das Confederações, o Brasil ganhando de 3-0, da Espanha. Ali a gente falou, o Brasil vai ser campeão. Era favorito no ranking da FIFA também. Entrega a taça, tá ligado? Entrega a taça, o Brasil é campeão, pô. Tem um 3-0 na melhor seleção da época, campeão, foda-se, entendeu? Então foi criado um roteiro, tipo assim, tem que jogar no Nordeste, tem que jogar não sei aonde. Aí, eu lembro que a estreia, Maracanã nunca foi cogitado para a estreia. Maracanã era final e já se contava com o Brasil na final. E eu sou mineiro e eu lembro disso porque a gente, por ser mineiro, a gente quer puxar a sardinha para o nosso lado. A disputa da estreia era Mineirão, BH ou São Paulo. Mineirão reformado, gigante, né? Era ou vai ser no Mineirão ou vai ser em São Paulo. E foi para São Paulo porque, sim, porque é a maior economia do Brasil. Então você vê que tinha umas politicagens. Se você fosse olhar... E hoje, esses dias eu estava pensando sobre isso, não sei porquê, que às vezes eu tenho uns pensamentos aleatórios. Mas assistindo futebol, Copa do Brasil, essas coisas, a gente acaba pensando sobre isso. Não faz sentido um estádio no Mato Grosso do Sul, onde o Cuiabá joga hoje, né? Arena Pantanal. Não tem futebol lá. Pô, mas vamos levar para o Centro-Oeste? Leva para Goiânia. Já tinha um em Brasília, que tá ali. Então, beleza. Vamos levar para a Amazônia. Pô, precisa ser em Manaus? Não tem futebol em Manaus. Leva para o Pará. Você tem Remo e Paysandu, você já tem o Mangueirão, que é um estádio gigante. Leva para o Pará. Esse lance dos estádios, esse lance da politicagem, da Copa, a vaia. Quando chega lá, né, e a gente tem que lembrar, 2014 já é governo Dilma, então o brasileiro já era pós, o gigante acordou, né, então já tinha todo um movimento de antipolítica, e a seleção foi envolvida nisso também. A resposta do Ronaldo, não sei se foi do Ronaldo ou do Pelé, não sei, mas eu acho que foi o Ronaldo, que Copa do Mundo não se faz com hospitais. Acho que se gasta em tudo, né? Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança, mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Tipo assim, aquilo ali, pensando não bem... Não tem nada demais, né? Não tem nada demais e é uma resposta de quem já está cansado de responder essa pergunta. É. E ser indagado disso, tá ligado? Vamos pensar de forma lógica. O Brasil foi escolhido, certo? Aí, vamos pensar, pensando de forma lógica, né? Não tô concordando com o que o Ronaldo falou, não. Não tô tentando passar pano, mas o Brasil tem que realizar uma Copa, foi escolhido. Não dá para mudar da noite pro dia. Ah, mas descobrimos que o Brasil está um caos. o Brasil é um país pobre. Descobrimos aqui, ó, o mundo virou as câmeras pro Brasil. Descobriu que o Brasil tem favela, que o Brasil tem desigualdade social e pá, não sei o quê. Não tem como existir de uma Copa do Mundo, tá ligado? Não tem, velho, não tem como. Aí você chega, pô, mas o Brasil tá precisando de escola, de hospital, de não sei o quê, não sei o quê. O cara, porra, meu irmão, mas a gente tem que fazer a Copa. Não dá pra fazer a Copa com um jogo dentro de um hospital. Eu vejo essa resposta dele nessa forma, de tanto já. Mas foi, gente... foi. E é tão demagogo, né? Ah, mas eu acho que tem coisas mais importantes pra priorizar. E teve o próprio jornalista, o Wilton Neves, quando ele defende essa declaração do Ronaldo, ele fala, né? Pô, mas antes não tinha Copa do Mundo e isso não era prioridade, entendeu? Nunca foi. Não. Se, por exemplo, o brasileiro tivesse consciência política de falar assim, porra, o Brasil não é um país que nunca deveria ter uma Copa do Mundo, entendeu? Aí quando o Brasil foi escolhido, se o brasileiro tivesse ido para a rede social da época, para a rua, para a televisão, na entrevista, falar, porra, eu acho uma sacanagem ter Copa do Mundo pro cacete planeta, sei lá. Não acha uma sacanagem ter Copa do Mundo. Cara, se naquela época que foi escolhido, eu até concordaria, porra, o brasileiro tá consciente, o brasileiro tá preocupado com o seu pai. Mas não foi, meu irmão. A gente comemorou, a gente gritou. 2 anos depois teve Olimpíada ainda no Rio de Janeiro. Então a gente tava... E lembrando, o Brasil, quando foi escolhido, tava no auge. O Brasil tava por cima da carne seca. Revista Economics, né? Com o Cristo Redentor subindo. Então, então, tipo assim, a gente entende o contexto da época e tudo mais. A Copa do Brasil foi um erro? Não. A Copa do Brasil foi um sucesso, pô. Ah, tem problemas? Tem um legado ruim? Tem. Como a Olimpíada de 2016 também tem, entendeu? É triste você ver um Mané Garrincha lá, um estádio Mané Garrincha, tendo que receber jogo de Série A com aquela merda de torcidas com o estádio pelas metades de Vasco, São Paulo, Flamengo, que o pessoal que mora lá é torcedor, entendeu? É torcedor. Eu vi 2 vezes meu time dentro no estádio. E eu sou torcedor tanto quanto os outros, entendeu? Mas é triste, pô. Você vê um time do tamanho do Vasco, do São Paulo, do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras jogar num estádio, obrigado, porque vendeu, porque, tipo assim, temos que dar uso para essa merda aqui, entendeu? Isso quando a seleção também não vai jogar em Manaus, em Mato Grosso do Sul, que é Brasil, o torcedor que tá lá é Brasil, mas não tem a cultura do futebol de Série A, competitivo, de alto nível, como tem no Rio, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas, no Recife, em Salvador, entendeu? Você vê que a atmosfera do estádio, não tô falando de agora, mas de antes um pouco, né, quando o brasileiro ainda se importava, que o preço do ingresso não era esse absurdo que é, que não era tão elitizado, você vê que o peso de você jogar no Maracanã, Mineirão, Morumbi, é diferente, pô, é diferente. Eu, muitos anos, durante muitas eliminatórias, aí, pelo menos umas 3 Copas seguidas, Brasil e Argentina no Brasil era no Mineirão. Por quê? Porque Cruzeiro, principalmente, né, o Atlético ainda não tinha sido inventado naquela época. Tinha aquela... Não, mas tinha. O Cruzeiro é um time de frequentar Libertadores, de jogar contra argentino. Então, o Belo Horizonte tinha aquele negócio de... Porra, a Argentina é filha da puta, a gente não gosta desses caras, entendeu? Então, mandava o jogo pra lá. Ou poderia até ser Rio Grande do Sul, né? O Grêmio, o Inter também tem essa tradição de o Grêmio mais, né? De jogar a Libertadores, mas lá já é muito próximo da Argentina. Então, tinha essa coisa. Agora não, a seleção já tá num negócio de... Porra, caro pra cacete. Não existe. Não existiu até agora, né? Por isso que eu achava que a escalação mais correta seria preencher com o Ramires. E lá vem mais. E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. Gol da Alemanha. Vou falar um pouquinho do jogo, então. Aquele dia vocês acordaram, tinha Brasil e Alemanha. Vou falar primeiro aqui pra vocês falarem depois que vocês estavam pensando, o que vocês estavam sentindo. Eu tava com medo da Alemanha, obviamente. Mas não imaginava em nenhum momento que seria o 7-1, né? O jogo começou, depois do terceiro gol, eu me perguntei se eu tava sonhando, de verdade. Me perguntei se eu tava sonhando. Não podia ser sério. O Luxemburgo previu, né? O cara da minha comunidade lá de 400 habitantes, onde eu morava, na vilinha lá, que jogou no bolão do mercado 7-1, cara. E ele ganhou o bolão. E vocês, o que vocês pensaram? Como é que vocês estavam? Começar pelo Maico aí, que não tá falando agora. Cara, é um dia que, por exemplo, não vou comparar com uma tragédia, né? Tipo, onde você estava no 11 de setembro. Mas é como se fosse um dia que as pessoas marcou tanto que é difícil você conversar com alguém, pelo menos eu, e a pessoa não lembrar onde ela estava. Realmente marcou bastante. Eu trabalhava à noite nessa época, no meio da tarde ali eu ia à academia quando começou o jogo, e o restante do jogo eu assisti em casa. E no dia seguinte eu assisti o VT. E o que eu lembro da época é que eu acreditava que... Eu tava acreditando que o Brasil ia conseguir. E tava assistindo o jogo na curiosidade boa, assim, positiva. E o que eu lembro claramente... Eu lembro de algumas coisas. Por exemplo, claramente quando começa a sair... Quando você vê que o negócio desanda, eu começo a rir. Sim, eu começo a rir. Tipo, quando vejo que a maionese desandou. E eu lembro também de, no dia seguinte, ter visto o VT no Fox Sports. E o Fox Sports, ele tinha dois canais. Um narrava sério e o outro era narração zoeira. E o narração zoeira tinha o Bernard, que era do Atlético, que o Felipão, no ano anterior, na Copa das Confederações, coloca ele na semifinal e ele decide... E o Felipão falava que ele tinha alegria nas pernas, e aí acontece a mesma coisa na Copa. O Felipão coloca ele na semifinal. E o narrador fala assim: Bernard, alegria nas pernas, tristeza no coração. Eu nunca me esqueço disso. E o Datena, cara, o Datena ele tava narrando, acho que pro Band Esportes, e acho que era um branco que tava comentando com ele. E o Datena desesperado, um desastre, não sei o quê. Aí o branco foi comentar: é, o Brasil tá, o Datena então, o Brasil não tá. O Galvão é inesquecível, né, cara? E lá vem mais. O choro do menino. E aí vem ele. E não passei. Mas o pior é que eu fiquei tão chocado, assim, que eu não consegui enxergar como um vexame. Porque eu vi um pouco da coletiva do Felipão quando eu peguei o ônibus e cheguei para ir para trabalhar, e a imprensa perguntando para ele sobre vexame. E eu, cara, não é um vexame. Eu não tava encarando daquela forma. Mas é porque, assim como muitos torcedores, eu fiquei chocado. Não era como se fosse um jogo normal, entendeu? Tipo, Flamengo que vai lá e toma uma sacolada. Uma coisa diferente. Eu acredito que quem tava no estádio deve ter sentido isso até de forma mais intensa, sabe? Não, para quem tá no estádio é loucura, né, cara? Porque quando você vai para um estádio, pode ser o jogo que for, velho. Tem uma energia, sabe? Eu ia direto lá na minha cidade pro jogo do time lá da cidade, com o Democrata. Cara, por mais que é um jogo de segunda divisão de Campeonato Mineiro, às vezes, você vai numa... Existe um clima que a torcida tá ali, tá todo mundo torcendo junto. Então, tipo assim, fica alegre todo mundo junto, mas também quando vira merda, que o time perde... É um baixo astral, entendeu? Fica todo mundo puto junto. Cara, imagina um jogo de seleção, semifinal de Copa do Mundo, tá ligado? Todo mundo ali naquela, porra, é o Brasil. E o Brasil, tipo assim, veio mal, suou contra o Chile, Colômbia foi um Deus nos acuda, e chega contra a Alemanha, assim, né? Foi contra o Chile ou contra o México? Não, foi contra o Chile, a oitavas. O México foi na fase de grupos ainda. Depois foi pra Colômbia. Que é o Neymar. Exato. Que é o pênalti, não é? É disputa de pênalti contra a Colômbia? Não, disputa de pênalti é contra o Chile. Contra a Colômbia ganha no tempo normal, o Neymar se machuca. Com o Zuniga. Joelhada do Zuniga nas costas do Neymar. A merda estava sendo construída, vamos falar a verdade? A gente não estava querendo ver, mas a merda vinha sendo construída. Por quê? O Brasil passou numa fase de grupo bem mais ou menos. Eu lembro que aquele goleiro do México pegou pra caramba o Ochoa. Pegou muito, mas suou. O baixinho do México também, o atacante, Chicharito, acho que era. Tava pica. Chicharito, isso. Suou contra o México. Pênaltis contra o Chile. Lembrando que o Chile tá em crise, chama o Chile, né? Não é, tipo, um time que engrossa contra o Brasil, suou contra o Chile, contra a Colômbia, e que era uma boa seleção da Colômbia, James Rodríguez, Quadrado e por aí vai. E os caras fortes. Neymar machucou, então tipo assim, a gente já vinha num roteiro de merda, né, pra falar a verdade, a gente vinha, tipo assim, vamos ver se chega, né, eu acho que a Dilma comprou a Copa, por isso que nós estamos passando. Toda a Dilma comprou a Copa. Não, tava todo mundo acreditando, porra, fala a verdade, todo mundo, a Copa tá comprada, né, a Copa tá comprada. Eu nunca gostei do Neymar, mano, mas ele se machucou, deu um medinho. Deu, pô, e aí, velho, tipo assim... Existem dois jogos que eu assisti que eu não lembro. Um é o 7-1 e o outro é a final da Libertadores que o Cruzeiro perdeu para o Estudiantes. Eu assisti esse jogo, mas eu não lembro. Eu não lembro. O Célio tirou o trauma. Tirou, entendeu? Existe um outro, que é a final Cruzeiro e Flamengo na Copa do Brasil, que eu também não lembro. Mas esse eu tava num boteco, enchi na cara de cerveja. Então eu não tinha como lembrar. Lembro de poucos lances. Mas eu não lembro desse jogo. Eu lembro de, tipo assim, eu estar em casa, assistindo o jogo em casa, minha mãe estava em casa, eu estava vendo sozinho, e eu lembro de, cara, eu acho que eu estava vendo num quarto, minha mãe estava vendo no outro. E eu lembro aí de, tipo assim... Aí já tinha acabado o negócio de assistir em família, né? É, já tinha acabado. Eu lembro de, tipo, tomou um, dois, três, eu acho no terceiro, eu já desliguei a TV e fui falar com a minha mãe que estava vendo o jogo, né? Tipo assim, você está vendo o que está acontecendo? Cheguei lá, já tava 5, 5 pontos. Já tava 5, meu irmão. O segundo tempo eu não assisti, eu acho. Cara, não lembro, juro por Deus. Eu não lembro desse jogo, sabe? Eu lembro que vários gols parece que é replay. Tem alguns, uns 3 gols pelo menos, que é tipo toque de bola na área e gol. Parece que é replay. E eu lembro, eu acho que até de uma narração do Galvão Bueno falando isso. Tipo assim, não é replay, chega de novo, é gol, tá ligado? É um negócio assim. Cara, essa Copa é traumatizante. Sim. A Copa em si, foi muito boa. Foi a fase de grupo, porra, o gol do Van Persie, de cabeça, o holandês voador. Aquilo ali, quem viu, viu. Eu lembro onde eu tava naquele dia. Eu tava na casa de um amigo meu, a gente parou pra ver Holanda e Espanha. Holanda e Espanha. Aquele jogo. Foi a reedição da final. A Holanda mete 4, Michael. Cinco. Foi 5-1. A Espanha sai na frente, jogando bem a Espanha. Aí toma o gol, vai cansando. E aquele gol do Van Persie, porra, mano, que golaço. Aquilo ali, tipo assim, daqui 50 anos, quando tiver melhores, sabe aqueles highlights da FIFA, esse gol vai aparecer. E outros jogos também, pô. Essa Copa foi fenômeno. Foi, e também assim, tipo, começou os canais, tipo, Desimpedidos a acompanhar ali no YouTube, teve muitos memes, sabe, o envolvimento do público foi grande, assim. Eu vi uma imagem que é inacreditável, porque o mascote da Copa era o Fuleco. Não sei se vocês estão lembrados. Seu tatuzinho. E aí tem um vídeo que mostra umas 3 dançarinas e uma pessoa vestida de fuleco. E aí a dançarina dá uma sarrada. Né? E daqui a pouco eles começam ali, ele começa a encoxar e vai. Porra, é o fuleco, cara. Não faz isso, mano. Olha o bicho. Copa de 2014 no Brasil. Gabriel Lira chegou aí, só pra avisar. Ele falou que alguém ia chegar atrasado, Gabriel chegou aí. O que você estava fazendo? O Michael disse para não compararmos, uma tragédia, obviamente, mas você se lembra, apesar de o Gabriel não acompanhar muito futebol, lembra onde estava em 2014? O que você estava fazendo durante esse jogo? O fatídico virou passeio! Eu estava tomando cerveja no trabalho e o bom nesse dia, a única coisa foi boa nesse dia foi que a cerveja saiu de graça, porque quem pagou foi a chefe. Valeu já. Valeu, porque aquela tristeza ali... Cara, olha assim, vocês têm que entender minha situação. Até vim pra colaborar com esse trecho. Eu sou uma pessoa que não gosta de futebol. Mas eu sou daquele tipo de pessoa que, sim, quando chega na Copa, a gente para pra dar uma assistida, um jogo e outro. Aí, pra vocês terem uma noção de quão eu não entendo de futebol, quando eu era mais novo, no meu Sega Saturno, sempre o meu contato mais próximo de futebol era no videogame. Eu botava, né, Brasil, lá pra jogar. Maluco, marcava um... 2, 3, o placar do jogo chegava às vezes até chegar a 10. O cara que eu jogo muito bem. Quando via no final, aparecia lá a palavra game over. Aí quando eu fui perceber, uns 2, 3, 4, 5 anos atrás, que eu passei jogando jogo de futebol toda a minha infância, marcando gol contra, E eu só fui perceber depois de quase adulto, pra vocês terem a minha noção de entendimento de futebol. Pra mim, futebol só vai funcionar de uma forma. Se tiver poderzinho, e quando chutou a bola tiver poderzinho, aí tá beleza. Tanto que eu fui da geração que o meu contato mais próximo de futebol foi o Super Campeões, né? Que é o capitão, que, se eu não me engano, ele jogou no São Paulo, não foi? Ah, eu lembro mais ou menos, mas acho que sim, jogou com o Rivaldo no Barcelona. E... eu tinha o Rivaldo no Barcelona. Era... é, ele foi o jogador do São Paulo, tava vendo aqui. É, foi, porque tinha um jogador no São Paulo que ele era japonês, e o Tsubasa, ele fez uma homenagem, né, o capitão Tsubasa fez uma homenagem a ele, né? O Sandro Hiroshi, não. Uhum. Então, cara, por exemplo, poxa, e é engraçado, cara, porque eu lembro quando tava vendo o anime, aí falei assim, pô, olha lá, o cara tá jogando futebol, o cara é destro, tá jogando. Maluco, quando chegou perto do gol, ele mudou pra perna esquerda e chutou, o pessoal, ah, o cara joga com as duas pernas, o cara chuta com as duas pernas, aquilo é um negócio do anime. E eu fico assim, pô, isso aí deve ser muita coisa de anime, mas não, isso acontece também no jogo também, no jogo de verdade, esse tipo de tem gente que fica realmente vidrada desses negócios do jogo. E nesse dia, desse maravilhoso 7-1, estava lá eu, tomando a minha cervejinha, vendo lá o jogo. Aí foi um, aí foi dois, aí foi três. Só sei que no final fala, tudo culpa do Gabriel. É tudo culpa do Gabriel Azarão. Pé frio. Ah, gente, para pra pensar. Cervejinha foi de graça. Gente, aí o vexame ou não, conforme o Michael definiu aí, que pra ele na época não foi, foi mais traumático do que vexame. O Guilherme disse que não lembra do jogo, porque foi muito traumático, né? Aí, ninguém mais quer saber de Felipão, né? O escudo funcionou, pelo menos, né? Felipão levou toda a culpa, né? E veio o Dunga já de volta? Aí, Michael, não lembro. Foi. Chamaram o Dunga, mas daí foi um fracasso. Reformular. Sempre a palavra reformular. Na Copa América, corri o risco de ficar fora da Copa. Aí, e aí trocaram. Aí, o mesmo estilo. Mano Menezes, campeão no Corinthians. Tite, campeão de tudo no Corinthians. Vamos chamar o Tite. Começa ali a era Tite de preparação para a Copa de 2018 na Rússia. E eu assisti daí a Copa de 2018 totalmente na internet. E eu acho que por assistir na internet eu me empolguei um pouquinho com a Copa de 2018. A vibração na Rússia também foi legal. Tentaram emplacar as músicas, né? Não sei se deu certo. E, mas para você ter uma ideia, que não foi tão impactante, eu nem lembro direito dos jogos da Rússia. Como é que o Brasil foi? O Guilherme pode contar um pouco pra gente. Cara, a Copa da Rússia foi até legalzinha. Já, não sei se é por causa do clima, sei lá, já é um povo mais frio, tá ligado? Porque, tipo assim, a gente vê de duas Copas que o povo é acalorado, né? África do Sul, as vuvuzela, o brasileiro e o sul-americano, né? Na Rússia nasceu aquela, como é que é, organizado o Brasil lá, Movimento Verde e Amarelo, é, né? Os brancos lá. Movimento Verde e Amarelo, e muito impulsionado pela rede social, eu lembro mesmo que eles faziam vídeo pra caramba, mas... é tipo assim, foi uma Copa legal, vamos dizer. Eu acho que era a Copa do Neymar, essa Copa. Era a Copa do Neymar, porque ele vinha da primeira Copa no Brasil, em 2014. Então ele já era jogador do Barcelona nessa época. Tinha vivido um auge. O Michael, como torcedor do Barcelona, aí pode falar melhor depois como é que estava o Neymar nessa época. Das Copas do Brasil, de 2018 para cá, já foi, sabe, qualquer coisa já. Já foi qualquer... eu não tenho muita lembrança da Copa de 18. Eu lembro que o Papo de Calçada acompanhou muito essa Copa. Eu lembro que a gente acompanhava todos os jogos do grupo. Foi logo que a gente tava assim... É verdade. Lembra disso? Tinha bolão. Eu lembro que a Renata e a Angélica ficavam comentando os jogadores, quem que era mais bonito. E a gente comentando... todos os jogos foram comentados dentro do grupo. Tipo assim, tava no jogo, tinha sempre alguém comentando, nossa, e tal, ele tá jogando bem. A gente comentando mesmo. Então, assim, tipo assim, foi uma Copa... particularmente, assim, pro Papo de Calçada, muito legal. se voltar no feed aí dos programas, tem vários programas sobre essa Copa do Mundo, resumo sobre a Copa e tudo mais, coisas que aconteceram durante a Copa, mas particularmente assim, a seleção, te falar, eu lembro que o Brasil jogou contra, foi dois países europeus no grupo, República Tcheca e Sérvia, acho que era um negócio, ou Suíça e Sérvia, era um negócio assim, Suíça, e também um jogo feio pra caramba da seleção, não empolgou, e aí mata-mata, passou nas oitavas e cai nas quartas de novo. Pra quem? Então, Bélgica. Bélgica, né? Ah, é o jogo da Bélgica que o Brasil... Que era a seleção já do De Bruyne, Lukaku. Era essa seleção aí. Tipo assim, não, se falar a verdade, não tenho lembrança dessa Copa, não. Também tem. Eu lembro mais do evento, dos eventos em volta. É, da Rússia, da galera que já foi jogando. Exatamente. Né? Pra mim é a mesma coisa também. Dos jogos eu lembro pouco. Tô lembrando mais agora, conversando. Mas... Essas últimas, eu lembro mais dos eventos em volta, porque querendo ou não, Copa e Olimpíada, mesmo que não assista, assim, é um evento muito grande, que envolve muita coisa. Você acaba sendo atingido de qualquer forma. Tempo. É, às vezes a pessoa não é ligada em futebol, mas aconteceu um episódio de um determinado jogo que envolve a liderança. Aí vai alguém e posta no LinkedIn, e isso aparece pra você. Então, de alguma forma, as pessoas, elas... sabem que tá acontecendo uma Copa do Mundo, entende? E o que eu lembro, assim, da de 2018 era que eu assisti bastante no notebook, a Copa que eu mais vi no notebook. Já era uma área da internet. Eu lembro do primeiro jogo, o primeiro jogo do Cristiano Ronaldo, ele fez 3 gols, aí eu comecei a acompanhar os outros, mas daí ele não conseguiu manter o rendimento. Os jogos do Brasil, o que eu lembro do Brasil mesmo, e aí a gente volta para aquilo de ter coragem de mexer ou de não mexer, né? É claro que é fácil falar aqui da nossa posição, né? Mas olhando os jogos, a sensação que dá é que como é um torneio de tiro curto, se você consegue ler rápido o jogo e mexer no time quando ele precisa, tipo, é isso que diferencia. O Felipão, ele fez isso lá em 2002, né? Tirou o Juninho, colocou o Kleberson, o Anderson Pog entrou. E eu tô falando isso porque o terceiro jogo do Brasil, eu não lembro os adversários, igual o Guilherme tava falando, mas eu lembro que o terceiro jogo é o jogo que entra o Firmino no lugar do Gabriel Jesus, que tava uma crítica que o Gabriel Jesus não saía, que tinha patrocínio lá da Vivo, e não fazia gol, né? Entra o Douglas Costa e não é mais quem entra. Não que tinha nada, porque o Gabriel Jesus jogava na... Nunca jogava de centroavante, né? Tinha uma coisa assim também. É, e o time joga muito melhor, mas muito melhor. O time... E nas oitavas ele volta, aí no primeiro tempo da Bélgica, e quando a água tá indo pro ralo, ele coloca essa galera aí, Douglas Costa, e o time melhora de novo, só que aí já é tarde. Isso que me irrita, assim, como torcedor, e com certeza irrita muita gente. Foi a última vez que eu vibrei com um gol do Brasil, por incrível que pareça, porque eu tava assistindo meio distante, mas aí aquele sofrimento, o Brasil começa a jogar bem, começa a pressionar e faz o gol, e aí eu vibro. E aí depois o Renato Augusto perde o gol feito. Agora, o difícil dessa Copa aí foi o seguinte, tinha um delay entre o meu notebook e a televisão que as pessoas assistiam jogos. Então, o vizinho gritava e eu... Ah, aconteceu alguma coisa, a Bélgica tá aqui no ataque, gol. E aí o vizinho não vibrava quando o Brasil... tava tentando empatar, ele, não vai dar, não vai dar. Pra mostrar o quanto você tava preocupado. Você ainda tinha uma fé em jogo da seleção, né? Porque você tava preocupado, reparando nessas paradas do delay e da TV. Né? Uma coisa que eu lembro dessa Copa foi o depoimento do Casagrande, dizendo que foi a melhor Copa dele, porque a Copa que ele se manteve limpo, quanto que é difícil superar esse vício. E também os privilégios, né? Aí foi a decepção com o Tite, porque o Tite, ele vai... como melhor técnico, ele não tinha muito o que discutir, ele era o melhor técnico do Brasil lá na época, só que aí começam a vazar as histórias da família do Neymar indo pro hotel quando não podia, isso foi motivo de discussão que a família do outro jogador queria também, sabe? E a gente meio que sabe, acha, pensa que acontece, mas quando vê assim, você, poxa, Tite não... O Tite é super pragmático, né? Super chefão ali, né? É, Gabriel, tu lembra alguma coisa dessa Copa ou... Não, dessa Copa eu não lembro muito nada, não. A única coisa que eu lembro é da Rússia, né? Não é essa que você tá falando? Isso, 2018. Não é? Copa da Rússia. 2018. E a única coisa que eu lembro dessa Copa aí foi que eu tava... Foi uma época que eu tava acompanhando muito. Eu sempre, desde mais novo, sempre via o Jovem Nerd, né? Então, eu tava vendo muito sobre a história da Rússia por causa deles. É, eles foram pra né? Rússia acompanhar a Copa. Foram. É que assim, cara, as únicas coisas da Copa que eu vou lembrar é quando o Brasil perde, as musiquinhas, mas desse daí, de 2018, eu não consigo nem lembrar qual foi a música. Eu acho que foi um pouquinho meio apagado na memória da galera. Eu sinceramente, só fui lembrar que teve Copa na Rússia agora que vocês me falaram, por causa que na hora que vocês estavam falando, eu... Pronto, agora o próximo que eles vão falar agora é do Catar. Eu, não, peraí. Teve a Rússia também. A Copa é na Rússia também. Eu acho que ela foi um pouquinho meio apagadinha mesmo. Ah, teve bastante algumas... cobertura da internet. Mas aqui no Brasil, isso foi o primeiro fator, antes do Casemiro entrar. Isso, eu acho que isso contribuiu um pouco. Por quê? As pessoas não estavam, acho que ainda acostumado a ficar acompanhando tudo. Tudo pela internet. Então, depois da pandemia, por exemplo, né, durante o período da pandemia, o pessoal já estava mais acostumado a ver as coisas, né, no online, coisa assim do tipo. Coisa que nessa última Copa, por exemplo, a transmissão, por exemplo, que o Casemiro fez, mudou, né, a forma como a galera hoje assiste, né, esporte na televisão, especialmente mesmo o futebol. Eu acho que... Ô, Sueli, tu lembra qual foi a música da Copa da Rússia? Não. Não, aí, viu? Pronto, a Sueli é... Do Waka Waka. A Sueli é o meu ponto de BGE Waka da música da Copa. Se Waka não funcionou, não teve. Se você tá ouvindo o podcast Calçado agora pela primeira vez, a Sueli também é uma integrante. Ela só tá acompanhando hoje. Ela só tá acompanhando. É uma música... Teve uma música do Will Smith com duas outras pessoas que eu não vou lembrar o nome, mas eu só sei disso porque eu editei um episódio do Cappuccino Cast sobre a Copa, e aí eu fui pesquisar os temas da Copa da Rússia, aí me defrontei com uma música que eu gostei, que foi essa. Dá pra colocar na edição, depois eu passo o nome. Outras totalmente esquecíveis, né? A gente falou aqui das Copas, a que mais teve música que marcou foi a de 2010, né? A de 2018 teve um fatídico problema, que eu não sei se vocês vão lembrar, que esse lance de rede social já estava influenciando, que foi o episódio do Buceta Rosa. Vocês lembram disso? Sim, os brasileiros tirando sarro da Rússia, né? A gente gravou um episódio... E era o Movimento Verde Amarelo. Disso, por causa disso. E é isso, eu lembrei justamente o que você falou, do Movimento Verde Amarelo, do torcedor brasileiro. Tipo assim, foi uma coisa totalmente ridícula. Né? Totalmente ridícula. E tipo assim, e o lance de você estar ali filmando e postando na hora, sabe? E, tipo, talvez se os caras tivessem até feito isso... Chegado em casa no outro dia, visto de novo, sem estar alcoolizado, por que a gente fez isso? Eu acho que aquilo ali foi justamente uma parada que fez e postou na hora e achou engraçado e foi ridículo. Daí na Copa do Catar nós vamos ter outro contexto do humorista aí, já vamos comentar isso aí antes da gente chegar no problema da seleção de hoje com 1h26 de gravação, mas eu vou cortar um monte e daí a gente vai ter umas paradas aí. Gabriel, queria falar alguma coisa antes de eu passar pro Catar? Eu quero falar uma coisa. O que eu sinto falta na Copa é o espírito da galera. Antigamente a gente pintava a rua, botava bandeirinha, botava um monte de coisa. Tinha várias campanhas, né, das empresas em relação à Copa. As ruas competiam, qual era a rua que ficava com a bandeira mais bonita. Sim, as ruas competiam. Então, tipo assim, cara, isso dá muita falta. E também, né, tem uma seleção forte, uma seleção brasileira forte. Você e agora, sintetizou o que a gente comentou até horrível. Agora. Agora é horrível. Não tem um jogador que você fala assim, caraca, esse cara é muito bom, esse cara é maravilhoso. Não tem. Eu não entendo muito de futebol, não, mas essa parte do... Que temos uma seleção, não temos mais uma seleção forte. Eu já ouvi falar de algumas pessoas falando que de repente deve ser porque o pessoal de fora tá valorizando mais o futebol, né? Porque o futebol virou um negócio muito rápido de um tempo para outro. Não acho que não é isso, não? De repente, que agora, não é de agora, obviamente. os países cada vez mais investem no futebol. Sim, porque o futebol é um ótimo. Diferente, porque eles, na minha visão, né? Não sei se o Guilherme e o Marco concordar com essa questão que o Gabriel colocou, mas é que eles investem em profissionalismo, esportividade e tal. E que eles sempre investiram, mas o Brasil tinha o talento antes, que agora a gente não tem o investimento em formar jogadores e profissionalismo e tal, mas antes a gente contava com o talento, né? Algo que diminuiu hoje. Michael, Guilherme, algum comentário sobre essa questão? Eu acredito que eu ouvi algumas pessoas falando e eu concordo. A gente parou no tempo no seguinte sentido. O Dunga falou isso e eu concordo. E o Luxemburgo falava isso e no começo eu discordava, achava que o Luxemburgo estava parado no tempo, falando uma besteira dessa, e hoje eu vejo que ele está 100% certo. E a imprensa, que algumas pessoas discordam dele, e quando ele vai no programa e fala isso, e tenta taxar ele de atrasado, é que estão errados, na minha visão. O Brasil parou no tempo no sentido de, tipo, o que a gente tem de melhor e como que a gente pode intensificar isso. Porque hoje o futebol, ele é muito físico, ele exige várias outras coisas dos jogadores, e a impressão que passa é que esses países europeus, eles conseguiram, na verdade eles, né, que trouxeram essa mudança dentro do que eles têm, da característica dos jogadores deles, tem de melhor. E a gente está procurando adaptar isso para o nosso futebol, mas esqueceu o que a gente tem de melhor, né? E como que a gente consegue potencializar o drible, o que sempre foi característica do nosso futebol, dentro desse novo contexto. E aí você depende muito de preparação, de treinador, de conhecimento, né? Que é um negócio que não se investe aqui, né? Então... Planejamento, tecnologia? Eu acho que só vai mudar a hora que mudar, no sentido de ter um resultado para enganar algumas pessoas, a hora que o Brasil de fato não se classificar. Alguma tragédia nesse sentido. Eu acho, velho, que futebol. E esse lance do Luxemburgo que você falou, eu concordo também. Eu já ouvi ele falando algumas coisas, principalmente sobre a criatividade, né, o talento do jogador. E ele até fala uma coisa que pode soar engraçado, mas em certo nível faz sentido, que é o campo de terrão, né, a várzea, o jogar bola na rua, que hoje em dia já não se tem tanto mais, sabe? Acho que nós todos aqui jogamos bola na rua. Por mais que a gente não goste de jogar bola, um ou outro seja ruim de bola, igual eu sou, mas quando você é criança, você joga bola na rua. Toda criança já jogou ali um golzinho na rua. E hoje em dia, você está perdendo isso. E ele fala que essa questão dessa adversidade, né, do terrão, da rua, cria criatividade, o talento de improvisar, de ser melhor pelas condições ruins que você tem. E ele defende que jogadores, né, criança, adolescente, joguem em campos ruins. Né? É uma tese complexa de se defender, mas em certo nível pode fazer sentido. Por quê? Se você for parar para pensar, o futebol do Brasil, ele sempre se destacou pela criatividade, pelo talento do jogador brasileiro. E quando você tira isso do jogador brasileiro, o Brasil se torna igual a qualquer outro país. Entendeu? Então, hoje em dia, o futebol, não estou falando que é por causa de clube europeu. Para mim, não tem nada a ver com o jogador brasileiro estar jogando na Europa. Não tem nada a ver isso. Para mim, aí eu até acho que está certo. Os melhores jogadores têm que jogar contra os melhores para se desenvolver. Entendeu? Porque se não fosse isso, o time brasileiro campeão da Libertadores chegava no Mundial e era páreo a páreo com o time europeu. Tá ligado? E desde 2000 e sei lá quanto, 8, que o Corinthians foi campeão? É, 2012. 12, já tem mais de 10 anos, não chega, entendeu? Não chega pra ganhar. Era pra, se tivesse uma mínima paridade, sei lá, o Corinthians 40, ganhou só por causa do Tite, né, e da garra do jogador, né, não foi por não, mas, paridade. Mas entende que se tiver, estatisticamente, se houvesse uma paridade ali, 70-30, em 13 anos, 12 anos, algum time sul-americano tinha ganhado? Não, sim, eu concordo, Léo. E tem outra questão, o Brasil tem população e tem história o suficiente para ter um campeonato competitivo contra o europeu, né? E não consegue fazer isso, né? Então, tipo assim, quando você tira esse improviso, essa criatividade, o futebol fica previsível e fica fácil de se desvendar. Por que que eu tô falando isso? Pega o Flamengo. O Flamengo é o melhor time do Brasil hoje, em termos de jogador, certo? Em termos de jogador é o melhor. Porra, o Flamengo tem o Bruno Henrique no banco. Tem, sei lá, vai jogar o Cebolinha no banco. Que time que tem um banco que é o Bruno Henrique e o Cebolinha? Não tem isso. Só que o Flamengo tá há 3 jogos sem ganhar, porra. Entendeu? 3 jogos. Na Libertadores pode ser que nem classifique pra fase de grupo. Pode ser que caia pra Sul-Americana. Vai depender de resultado pra classificar. Então como que um time que tem tantos jogadores bons passa por uma situação dessa? Por quê? Tática, se você for só pela tática... O time adversário também estuda, também treina e arruma uma forma de ganhar de você. E quando você é o melhor e está em evidência, todo mundo se prepara mais para jogar contra você. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, quando você está nessa situação, é complicado. Então você depende de um jogador no auge, você depende de um esquema novo, uma nova forma de jogar. Coincidência ou não? Das últimas 2 vezes que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, houve uma mudança no time durante a Copa, que, como o Michael falou, em 2002 sai o Juninho, entra o Kleberson no meio do ano, que é um jogador que ninguém no mundo conhecia, era um jogador do Atlético Paranaense, e ninguém no mundo conhecia. E em 94 sai o Raí, que é o camisa 10 do time, e entra o Mazinho. Então, tipo assim, há mudanças, encaixa durante a Copa e ganha. Tá ligado? Então, no futebol, se você vai nesse páreo a páreo, como é que o Real Madrid não tá na final da Champions League de novo? Porra, tem Vini Júnior, Rodrigo, Mbappé, Bellingham. Como é que um time desse não tá na final? Por quê? Vai, o futebol tá indo muito pela tática. Tática, tática, tática. Tá errado, não tá errado. Quando você vai nesse sentido... Você precisa estar inovando essa tática o tempo todo. E você fazer essa inovação durante uma temporada é bem complicado. Entendeu? Você pode ver que os times que chegam nas finais, no final da temporada bem, é o time que foi construído durante a temporada. Quão difícil é um time responder durante 2 temporadas? Entendeu? Então, como o Brasil perde esse traquejo do jogador improvisador, do jogador criativo, do jogador que pega parte para cima, não só de um, mas de vários, né? A gente está falando de laterais, de meias, de atacantes que têm esse poderio, e que você pega técnicos que engessam o time. Eu sei que ainda a ideia é falar, a gente está falando Copa por Copa, mas até a gente pegando a Copa de 2022 no Catar, que já, é qualquer coisa já também. Já vamos partir para ela já, Guilherme. Mas ó, acontece uma coisa que não acontecia há muito tempo, pelo menos eu nunca vi na minha vida daí antes, eu não sei, mas manteve o técnico. O Tite foi mantido e foi pensado em uma coisa boa, porque não foi um vexame em 2018 e tal, pensaram, vamos manter um trabalho. Só que o Tite também avisa que vai ser a última Copa dele. Pra gente já falar do que a CBF já sabia que o Tite ia sair e tal, e depois a gente fala dos interinos ali e tal. Mas pode continuar falando da Copa de 2022 no Qatar daí. Sim, tipo assim, pra mim, o problema da seleção de um tempo pra cá, que passa pela Copa do Qatar também, é a panela, velho. E o que tá cansando na seleção é a panela. Assim, pra mim, o maior absurdo foi a última convocação da seleção, o Neymar ser convocado. Porra, meu irmão, entendeu? Não tem lógica o Neymar ser convocado. Não tem lógica. O Neymar é um craque? É um craque. Joga muito? Joga muito. O cara cansado, machucado, chegou no Santos e classificou o Santos para as finais da Copa do Paulistão. O Santos só classificou. Essa merda do time do Santos. Vai cair de novo. O Santos que vai cair de novo esse ano no Brasileiro, se o Neymar não voltar, ele foi classificado pro Paulistão só por causa do Neymar. Mas a gente tá falando de seleção. O Neymar não é um dos melhores jogadores do Brasil disponíveis hoje. Não é. Não tem lógica você não convocar o Endrick para convocar o Neymar. Vamos lá, Copa do 22, Qatar, Brasil. Também não ganhou. Senão a gente estaria feliz. Não ganhou, né? Não somos ex. O Tite continuou o trabalho dele, foi muito pica nas eliminatórias. O Tite é um bom treinador, né? Não tem como. Vendo que nós temos de seleção, o Tite é um bom treinador. Não conseguiu fazer as Copas, mas faz parte também. O cara da Alemanha, quando a Alemanha ganhou lá em 2014, não tava há 8 anos na direção da Alemanha, né? Aquele que comia a pelota do nariz. Você lembra? Passava a mão na mão. Então, tem uma continuidade, isso o Brasil nunca tinha feito, parecia uma coisa boa, né? Mas daí nasceu a Neymar dependência, que temos até hoje, né? É, o Tite já avisou que ia sair um ano antes, jogou a Copa, perdeu e saiu. Até aquela comemoração dele, né, fazendo o pombo lá, foi pra caralho. Os 4 minutos da Croácia. É, só lembrando vocês aqui, né, sobre a gente ter ficado atrás, todo mundo atrás, Neymar gritando. Neymar, né? É o mais velho da galera, né? Gritando, fiquem pra trás, e a galera pra frente. E daí leva o gol da Croácia. Não que depois da Croácia ainda a gente... Ah, vai, na sorte vai que ganha, né? Mas daí vamos pra esse final aqui, aí, pra gente falar um pouco dessa do que tá a seleção brasileira hoje. Maicon, Guilherme e Gabriel, isto é, em de fundo. A seleção, né? Com o nosso amigo Edinaldo. Você ia falar o resto da corrupção, né? Do caboclo que tava antes do Edinaldo e tudo caiu. O Edinaldo entra como vice e daí consegue eliminar, se mantém. Tudo essa pira aconteceu até agora. A Piauí dando manchete e revista inteira falando da corrupção da seleção. O Edinaldinho lá. A CBF vai lá e chama o Diniz, Michael. Chama o Diniz enquanto estava técnico da seleção e técnico do Fluminense para treinar a seleção, porque estavam esperando o Ancelotti. Aí começa a novela Ancelotti. O que você acha disso? É uma total desgovernância? Acabou o futebol no Brasil? É a porta de entrada para o fim do torcedor abandonar a seleção? Eu não sou contra o Diniz na seleção, porque eu não sou contra o Diniz. Sério mesmo? Pô, tava torcendo pro Corinthians contratar alguém rápido pra não contratar ele, tava livre no mercado? É, então, é porque diante de toda essa que a gente falou agora, é difícil você ver treinadores brasileiros que têm a proposta de jogo, que tem uma ideia e acredita nela, que com aquela ideia você vai conseguir o resultado. Eu gostei muito da entrevista que ele deu pro GE, que tá aí, quem quiser ver. Acho que tem uns 40 minutos. E o problema é que seleção é difícil, né? E aí acho que, é claro, ele vai ter que aprender agora no Vasco. De repente abrir mão de algumas convicções para conseguir o resultado, para se manter. E aí, no médio prazo, que as ideias dele deem certo. Essa história de Ancelotti, eu não sei, não tem como saber até que ponto. Quando ele renova com o Real Madrid a primeira vez, ele disse que teve um contato, mas não teve nada demais. Então, até o pessoal brincou que ele deu uma piscadinha e o presidente da CBF achou que era um pedido de casamento. Já vamos falar dessa questão, mas eu queria que você comentasse sobre o Diniz na seleção. O que você acha dele treinando a seleção e o Fluminense ao mesmo tempo? Isso nunca aconteceu antes, cara. E treinando o Fluminense, isso já aconteceu. O Luxemburgo, ele treinou o Corinthians e a seleção em 98. O Leão também treinou o Sport e a seleção também durante um tempo. É, eu acho uma pena não ter dado certo, tá? Mas pelo que os jogadores vão entender na entrevista, eles estavam com dificuldade de entender as ideias do Diniz. E é aquilo que a gente já falou, eles vêm de clubes onde tem o dia a dia que eles são treinados por outra pessoa. E aí você fica poucos dias e tem uma outra pessoa que te pede para fazer tudo diferente, até você se adaptar, e tem outras pessoas que vão ter uma dificuldade. É muito difícil, entendeu? Mas é uma pena mesmo ele não ter dado certo. Mas eu torço para que ele dê certo em clube, amadureça e quem sabe o dia volte. Ó, que visão interessante. Eu nunca imaginaria que teria essa visão aqui no Papo de Calçado. Eu tenho só uma coisa a falar. Só gosta do Diniz quem torce pro time que o Diniz nunca treinou. Aí, Maicon, agora vai treinar. Eu tenho a dizer, entendeu? Porque, cara, o Diniz passou pelo Cruzeiro, né? Foi o último time agora, antes. Acho que ele tá no Vasco agora, quando a gente tá gravando. Mas o que eu vi dele é que realmente ele é um cara de grupo, ele é um cara que ganha ali o vestiário, tá ligado? Como pessoa, não vi ninguém reclamando sobre ele, inclusive nem o dono do time reclamou nada sobre ele, mas ele é um cara que ele não sabe lidar com o jogador medalhão, tá ligado? O jogador que vai causar problema no vestiário. Ele é um cara que precisa, que tipo assim, que tem uma ideia de futebol, que precisa de tempo, mas ele não sabe gerir, foi o que ele passou, pelo menos essa impressão, não sabe gerir grandes jogadores, jogadores de banca, jogador que chega e bate a mão na mesa, no vestiário e tudo mais. Então eu acho que ele não tem perfil de seleção brasileira. Ele tem uma ótima ideia de jogo, que me irritava muito comentarista falar, ah, mas é o dinizismo, ah, mas é porque o time do Diniz sai jogando com o goleiro, sai jogando com a perna. Cara, se você for assistir jogo de futebol, você vai perceber, né, se o jornalista ele for um pouquinho menos burro, ele fizer um pouquinho mais de força para ser inteligente, coisa que a maioria dos jornalistas hoje não são, eles simplesmente comentam resultado hoje em dia. Se assistir resenha esportiva, se assistir comentário de resultado, não tem crítica construtiva. Hoje em dia, 90, 80% dos times saem jogando com goleiro, entendeu? Vamos voltar a citar o Vanderlei Luxemburgo. O campo aumentou, entendeu? Porque hoje o goleiro tem que saber sair jogando, o zagueiro tem que sair jogando. Então o campo aumentou. Antigamente o campo era reduzido. Então hoje não tem isso mais de dinizismo, tocar a bola, não sei o quê. Não, velho. Hoje em dia todos os times saem jogando da zaga, tocando no zagueiro, desde lá do Guardiola, que veio com esse negócio, que veio de antes dele ainda, mas nessa era mais moderna, assim, trouxe essa coisa de toque de bola, de tic-tac, não sei o que lá. Todos os times hoje fazem isso, porque é burrice você quebrar a bola o jogo inteiro no meio de campo. Você vai sempre estar perdendo, porque o zagueiro chega de frente para a bola e o atacante, o meio-campo do seu time, ele está descosta. Entendeu? A bola vem, ele está descosta para o ataque para receber essa bola. É burrice mesmo. Então, o bom é você quebrar ali no lateral, no volante, o volante aproximar da zaga para receber essa bola. Hoje em dia, todo time faz isso, porque é a forma mais inteligente de sair com a bola. Entendeu? Então, o problema não é a forma de jogar do Diniz. Eu acho que o problema dele é lidar com grandes jogadores. É lidar com o craque, é lidar com eu saber gerir esses caras. E porque esse técnico de seleção, por exemplo, puxando na história, um dos maiores técnicos reconhecidamente da história do Brasil, do futebol brasileiro, foi o Tele Santana. Né? Tele Santana criou uma escola de futebol no São Paulo, né? Levou o São Paulo ao bicampeão mundial. Né? O Atlético Mineiro também fez teve muito sucesso no Atlético Mineiro. Mas o Tele Santana foi, assim, não teve resultado na seleção brasileira. Né? Não teve resultado na seleção brasileira. Em compensação, outros técnicos, como o Parreira, como o Filipão, da era mais nova. O Filipão, gente, é um treinador ótimo para mata-mata, entendeu? O Filipão, ele é campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, entendeu? No Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, nesses times, campeão de Libertadores, Copa do Brasil, mata-mata, aquele cara de vestiário, de botar os caras para cima, de mexer com o jogador. Então, a seleção brasileira precisa desse perfil, não do cara escola de futebol, o cara que quer implementar, mas não. Para a seleção, isso aí você tem que fazer na base, entendeu? Para você ir construindo na base esses jogadores que já são promissores, chegar com uma ideia de futebol no profissional. No profissional não adianta, velho. No profissional você tem que chegar, ó, você é o melhor, você toma aqui a camisa, vai lá e joga na melhor forma. Michael, alguma coisa para acrescentar antes de eu partir para o Dorival Júnior? Não, acho que, tipo, a CBF, ela mostrou, nesse caso aí da saída do Tite e da vinda do Diniz, e também no caso das enchentes que afetaram os times do Rio Grande do Sul, que ela não é uma entidade que lidera, né? Ela não toma frente para ter as decisões, ela só reage, ela não faz nada até que fique inevitável fazer alguma coisa. Tipo, no caso das enchentes, precisava ser tomada uma decisão, a CBF marca uma reunião para 15 dias depois. E essa do Tite saiu, não tinha uma estratégia, não tinha nada. E tá claro que os treinadores brasileiros, eles não estão acompanhando, então não tem nenhum nome, assim, consiga se destacar. Aí fica essa discussão sobre treinador estrangeiro, aí o cara jogou pra galera, bonito, assim, né? E talvez só dê certo, depois a gente vai falar disso, porque o Real Madrid entrou em crise. Uma crise que um time brasileiro adoraria ter, né? A 3 pontos de ser dentro da Copa do Rei, ó. Mas, tá, aí daí... lá perder a chance é crise. Aí daí, o Diniz sai, o Dorival Júnior no Flamengo tinha sido demitido, apesar de fazer um bom, né, um bom treinamento lá no Flamengo, demitido. O Flamengo também... Flamengo é Brasil na veia, né? Joga bem pra caralho, mas nossa, cara, uma perdidinha já... O Felipe Luiz tá rodando agora, né? Exatamente. E o Dorival pra mim foi uma decepção. Não, como é que eu posso dizer, não o profissional Dorival. Então, eu tenho uma questão pra colocar pra vocês antes aqui, tipo, você comentar. Parece que ele foi pau mandado a CBF pra caralho. Na minha visão, ele não tinha pulso firme, chamava quem eles mandavam chamar. Não sei se isso é real ou não também. Pode ser uma teoria conspiração. É, foi essa sensação que eu tive. Porque quando ele o Flamengo não renova com ele, que foi um erro, um dos motivos que a torcida comprou o discurso era que ele ia para a seleção, porque o Tite não ia continuar, e aí ele ia sair no meio de um trabalho, que é um argumento ruim, porque o Mundial era, acho que, janeiro ou fevereiro, e, tipo, é um alinhamento fácil de fazer, né? Depois do Mundial, você assume a seleção. Simples assim, falando aqui, né? Mas o Dorival, ele tinha um tamanho muito maior. Quando ele vence pelo Flamengo, aí ele acaba voltando a ser uma opção, mas com tamanho um pouco menor quando ele vai, né? Ele tá pelo São Paulo. Só quando ele chega na seleção, e aí que eu falo de decepção, não o profissional, porque é aquele, né? Mas ficou claro para mim que, como disse uma pessoa, que o pincel dele era muito pequeno pro quadro, né? Tipo, ele não tinha tamanho para a seleção brasileira. Eu não esperava isso não, cara. Eu fiquei surpreso negativamente, porque até o próprio Diniz, pelo menos, chega lá, tenta alguma coisa, sei lá. O Dorival parece que, tipo... O Diniz botou o esquema dele, né? Tentou botar, né? A gente via. O Dorival, isso. A gente não viu nada diferente, né? É, o Dorival parece que é aquela pessoa... Não, vamos promover essa pessoa aqui para o cargo de liderança, e aí chega lá e é engolido pela rotina, sabe? Guilherme, uma coisa de comentar sobre o nosso querido Dorival Júnior, que hoje tá liderando o Corinthians, e o Corinthians de novo, né, sempre bem no Campeonato Brasileiro, e entra técnico novo, aí vai aí na Sul-Americana, antes Libertadores, entra caralho. Eu concordo, eu gosto do Dorival, sabe, eu gosto dele, já, ele vinha numa crescente muito boa, né, tipo assim, ele teve uma história muito bacana, que até o Michael comentou, foi aquela final da Copa do Brasil, que ele comentou assim, né, entre nós no grupo, que era uma história bacana. Ele sai do Flamengo, aí ele vai pro São Paulo e ganha uma Copa do Brasil em cima do Flamengo, né? Então, tipo assim, era uma história e um título que o São Paulo não tinha. Era o único título que o São Paulo não tinha ainda. Então, ele vinha fazendo bons trabalhos. Eu não sei se ele não teve autonomia na seleção, não sei se talvez esse não fosse o perfil, não é o perfil dele, se é um cara mais do campo ali, seleção, você não pode ser um treinador só de campo, você tem que saber lidar com as pressões de fora, não sei se ele é esse tipo de profissional, mas, cara, esse ciclo da seleção, ele, se eu fosse treinador, principalmente um treinador brasileiro hoje, eu não aceitaria a seleção nesse ciclo. Porque um treinador brasileiro que entre na seleção hoje, ele só vai se queimar. Ele só vai queimar a própria imagem, como foi com o Diniz e como foi com o Dorival. O Brasil já começou errado. Um pós-Copa, igual vocês falaram, que o Tite anunciou antes que não ia continuar. Demorou para chegar um treinador. Ficou ali um interino, um Diniz, que era meio que um interino também, sabe? Que a ideia era, vamos colocar um treinador aqui, para falar que tem, para depois vir o Ancelotti, que não veio. Então, assim, nessa desorganização toda, para que um, sabe? Ah, vai vir um estrangeiro, que seja o Jesus, o Ancelotti, ou seja lá outro nome que queira. Eu acho que o Abel é inteligente o suficiente para não aceitar. Que até se a seleção tivesse procurado e ele tivesse interesse de... Ele já teria ido. Eu acredito que nessa altura do campeonato ele já... Nem que seja a Leila já foi consultada sobre o Abel ir para assumir a seleção. E eu acho que ele não vai, né? Então, o Jesus já falou que nunca foi consultado. Nunca recebeu proposta. Então, assim, se eu sou um treinador estrangeiro, até vai. Porque, porra... Não é meu país, eu não tenho problema nenhum com o Brasil. A merda da merda, tipo assim, eu vou chegar lá na Europa, né? Se eu sou um português ou um europeu, eu vou chegar na Europa e falar assim, ah, aqueles caras lá é maluco, é um bando de subdesenvolvido do terceiro mundo que não entende porra nenhuma de organização empresarial, por isso que deu errado e lá todo mundo vai comprar essa história. E o cara vai, entendeu? Vai continuar a carreira dele. Agora aqui no Brasil, não. Um cara igual o Dorival... Que desde que eu me lembro do Dorival, olha, eu me lembro do Dorival em 2007, no Cruzeiro. Foi a primeira vez que eu vi o Dorival. Ele fez um bom trabalho no Cruzeiro, 2007. De lá pra cá, ele sempre me pareceu ser um treinador bom, honesto, que faz um trabalho honesto, que oscila, mas que nunca vi problema no treinador... causador de problema, que vinha numa crescente, pega uma seleção, não tem respaldo, e o lance da convocação dele, das convocações, parece que a lista não saía da mão dele. O Brasil, cara, se você tem Vinícius Júnior, Rafinha e Rodrigo, que joga tudo na mesma posição, põe alguém no banco, porra, entendeu? Põe alguém no banco. Entra no segundo tempo. Aí parece que é obrigado, sei lá, a jogar com todo mundo, colocar todo mundo em campo, aí coloca os caras fora de posição, e o jogador não joga fora de posição. É, como vocês comentaram, é difícil o cara fazer algo diferente do que ele vinha fazendo, aí além disso ele tem que mudar de posição, né? Ah, eu tenho o melhor do mundo, é o Vinícius Júnior, certo? Chega pro cara e fala assim, ô Vinícius, vem cara. Eu assisto você jogando, mas me conta o segredo aqui. O que que tem lá que não tem aqui? Como é que você joga lá que você não joga aqui? Entendeu? Ah não, professor, é que lá estão me colocando para jogar na ponta esquerda e aqui eu tenho que voltar e jogar por dentro ou na ponta direita, né? Tá, ô Vinícius, o negócio é o seguinte, então tá bom. Seu melhor é na ponta esquerda, então eu vou te colocar na ponta esquerda. Nós estamos falando do jogador melhor do mundo. Sabe, do melhor jogador do mundo. Nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando do melhor do mundo. Então, galera, vem cá. O negócio é o seguinte, a gente quer ganhar, não quer? Se ganha, ganha todo mundo, não é? É. Vocês preferem estar certo ou ganhar? Eu prefiro ganhar do que estar certo. Então, vamos fazer o seguinte. Ele é o nosso melhor jogador. Nós vamos jogar em torno dele? Não. Não vamos jogar em torno dele, nós vamos jogar como seleção. Mas para a gente aproveitar o melhor do melhor, a gente vai botar ele na posição dele. Então, ô fulano, você que é um excelente jogador, que joga na mesma posição dele, você entende, né? Pô, o cara tá deitando, eu não posso tirar ele de posição. Se eu for colocar você, fulano, do outro lado, eu sei que você não vai render também. Então, dá uma segurada, né? Dá uma segurada. E, velho, conduzo o vestiário, eu conduzo a parada. Pô, é seleção, ali só tem macaco velho, só tem cara boleiro, porra. Aí chega a porra de um treinador que não tem traquejo. Eu, pra mim, botava o Renato Gaúcho na seleção, entendeu? Pelo menos vai chegar lá, vai botar um cara no banco e vai falar assim, porra, eu joguei mais que você. Veja o DVD aqui, ó. Dá o DVD na mão dele, até ele achar um DVD. Entendeu? Foi mal, perdeu pra time fraco, perdeu pra time grande, perdeu pra todo mundo. No final das contas, foi demitido. E a gente, a seleção brasileira, com o Naldinho na presidência, com uma liminar segurando ele do Gilmar Mendes, foi atrás do Ancelotti de novo. Foi atrás do Ancelotti de novo. E a nossa lista tinha Abel Ferreira, que eu quero que ele saia do Palmeiras de uma vez. Ah, podia ter saído antes, né? Tava ganhando, agora que tá meio ruim, mas sai de lá do Palmeiras. Jorge Jesus. Todo mundo, uma galera tem uma esperança nele, por causa que ele fez no Flamengo, né? E a treta que ele tem com o Neymar. Aí vem a grande questão. Jorge Jesus era o primeiro da fila antes do Ancelotti, por causa da treta que o Ancelotti tinha recusado a seleção brasileira, aparentemente. O que vocês falaram, né? Parece que nem propostaram ele, né? Só piscaram pra ele, ele deu um sorrisinho e o Naldinho da CBF se apaixonou. Mas daí, parece que o pai do Neymar, o staff do Neymar, vetou o Jorge Jesus. Que a gente falou pouco do Neymar, né? Deveria ter falado mais. Neymar, desde 2010, tá aí mandando a seleção brasileira. O que vocês acharam dessa notícia? É real? Não é real? Será que faz sentido? O que tu acha, Maio? É o que o próprio Diniz fala na entrevista dele do Globo Esporte, é que a CBF tentou o primeiro contato com o Ancelotti, o Diniz ia ficar esperando ele chegar como um técnico interino, o que não faz sentido, porque são estilos completamente diferentes, mas esse era o plano. Então, o que a gente não sabe é o que foi falado entre CBF e Ancelotti, mas o Ancelotti, ele tem um livro que eu não li, que chama Liderança Tranquila, e quem leu estava muito tranquilo em afirmar que ele não ia romper um contrato com o Real Madrid, porque ele não faz isso, não é a dele, entende? Então o pessoal nem tá levando muito a sério, era mais um escudo ali da CBF para dizer que tava tentando. Ó, vocês estão pedindo um técnico estrangeiro, a gente tá indo atrás, eu tô indo atrás, etc. A questão de agora é porque o Real Madrid, ele, essa temporada ele não tá conseguindo ganhar títulos e ele não tá conseguindo jogar bem, tanto que se você acompanhar quem cobre o Real Madrid, a conversa é como se fosse um fim de ciclo ali do técnico, que acaba acontecendo porque é um relacionamento, né? E a questão dele vir pra seleção pode ser que dê certo por conta disso, aí vai dele. Porque, tipo, em termos de desafio, é difícil, etc., mas ele não vai ter o dia a dia, né? Porque o que gasta muita energia no clube é esse dia a dia, e na seleção não vai ter isso. E a seleção brasileira, ele conhece ali boa parte dos jogadores jogando a favor e jogando contra, então, por conta desse fim de ciclo, pode ser que dê certo, mas é mais uma obra do acaso. Agora, a diferença entre Jorge Jesus e Abel Ferreira, eu acho que é aquilo pouco que a gente tava falando. Eu acho que pro estilo do futebol brasileiro, o Abel Ferreira não tem nada a ver. É porque os debates são muito precipitados no Brasil. Outro dia tava especulando Roger Machado e Felipe Luiz, e agora essa galera tá embaixo, entende? Então eles ainda têm que se provar. E o Jorge Jesus, o estilo dele de jogo, não de gestão, ele tem muito mais relação com as características dos jogadores brasileiros. Só que ele teve essa questão com o Neymar, né? E saiu a notícia de que o pai do Neymar vetou, e aí não tem o que fazer, o cara tem essa influência. Muito dessa história, eu acho que até estão colocando uma energia maior para dar certo o Ancelotti agora, porque a CBF, ela foi exposta, né? Ela foi exposta pelas reportagens. Por exemplo, quem mantém o presidente no cargo é o Gilmar Mendes, cujo filho tem relação com a CBF. Então é um negócio todo errado, sabe? E não vai mudar, não tem o que fazer. E nessas horas eu torço pelo caos. Eu torço para que a seleção chegue muito ruim. Eu torço para que ninguém aceite, sabe? Nem Ancelotti, nem Jesus, mas não é o que vai acontecer, eu acho. Vamos lá para um joguinho aqui, pesadinha, para nós terminar antes da nossa dica cultural, que é um clássico aqui do Papo de Calçada, beleza? Teste surpresa do Papo de Calçada. É, pergunta pros três aí, né, que eu vou fazer a pergunta e não vou responder. Se o Brasil, a seleção brasileira, fosse um personagem de filme, hoje em dia, ele seria o herói, o vilão ou o bobo da corte? Cara, não seria o bobo da corte, não dá pra dizer que seria o bobo da corte. Eu acho que seria, sabe, seria um coadjuvante, tipo o Gavião Arqueiro no primeiro Vingadores, sabe? Isso, Vicente. É. Eu acho... Ah, Gabriel, desculpa. Eu acho que o Brasil seria um herói, assim, mais ou menos igual o Michael falou, mas tipo... Aquaman da Hanna-Barbera lá, do Super Amigos, porque tem potencial, mas só que anda em cima do cavalinho de água marinha, só isso que ele faz. Guilherme. Cara, eu acho que o Brasil seria uma Daenerys Targaryen de Game of Thrones. É. Você torce por ela, você acha que ela tá certa até certo ponto, mas no final você descobre que ela é a grande vilã da história, e quando ela morre, você não fica triste. Você fala, mereceu morrer mesmo, filha da puta. A segunda perguntinha de três, pros três aí também. Levando a fake news que eu mencionei aqui, hoje, pra convocar a seleção, seria melhor o Denilson ou o Léo Dias, que bota os podres do Neymar pra jogo? Cara, poderia ser os dois, porque ia ser um negócio muito interessante. O Denilson poderia fazer uma dobradinha. O Denilson cuida da parte da bola e o Léo Dias do resto. Por exemplo, eu tô pensando aqui naquela entrevista da garota que saiu com o Neymar, que fez a festa lá com o Neymar e com o Neymar pai. Aí o Denilson convoca e o Léo Dias pergunta: e aí, você transou com o fulano mesmo? Eu acho que quem poderia convocar a seleção era o Neymar logo, velho. Ele já é o dono da seleção, então ele convoca. Ou o pai do Neymar, entendeu? Convoca a seleção aí. Eu acho que a gente dá pra reavaliar aí, colocar de repente o Léo Dias como novo locutor da Globo. Eu acho que seria legal, imagina. Comentarista. Isso, comentarista. Igual o Milton Cunha no Carnaval. Aí... Isso. Ia ficar maravilhoso, porque eu tô imaginando assim, ó. Aí vem, ó, o Neymar pela esquerda, lá atacando, ó. Vocês viram o que aconteceu com o Neymar? No meio dos comentários, uma fofoquinha assim, cara. É 5 minutos. 5 minutos aí, ó, pra de prorrogação. Aí, olha só o que aconteceu aí, ó. Camisa 10, não sei se vocês sabem. Ia ser maravilhoso, cara, de comentarista. Pela imitação, já vimos que o Gabriel segue o Leidinho. Já segue o Leidinho. E ele tem agora... Não, é muito tempo assistindo SBT. Esse cara, volta e meia, sempre aparece. E agora, a última pergunta é pros três aí. Se a seleção brasileira fosse um youtuber... Qual youtuber ele seria? Pra gente conectar com os jovens aqui, né? Que vão ouvir o papo de calçada antes de a gente falar das nossas indicações culturais. Pra seguir, vocês acompanham, tá? Essa ficou difícil, hein, velho? Uhum. A pergunta é difícil, mas pelo pouco que eu acompanho, assim, ou pelo que eu acompanho dos youtubers, eu responderia que seria tipo o Felipe Neto. Porque o que chega pra mim do Felipe Neto é ele se metendo em todos os assuntos, sabe? Mas ele não consegue ser o cabeça em nenhum deles. E a seleção brasileira é um pouco isso, talvez não tanto pelos jogadores, mas um pouco pela a imprensa e alguns associadores também, de que fica com esse papo de que nós somos os pentacampeões, nós não precisamos aprender com ninguém lá fora, etc. E aí vai na Copa e toma uma lapada, vai na Copa e toma uma lapada, sabe? Eu vou dar minha opinião aqui, eu acho que o Brasil seria o noventista lá, o nome dele, esqueci o nome do canal 90, a gente vive só de passado. Esquecemos o futuro, estamos ali só vivendo os anos 90. O Noide. Noide, do canal 90. Nada contra o Noide, adoro o canal dele. Gabriel, Guilherme, alguma resposta? Mas eu gostei do Michael, eu acompanho do Michael. Eu não tenho tanto, não acompanho tantos canais assim no YouTube, não. Mas eu gostei daí, eu acompanho ele. Eu acho que seria mais ou menos igual o Galo Frito. No início era legal, todo mundo conhecia, gostava, só que com o tempo foi sumindo até que ninguém lembra mais. Eu acho que é isso. Até hoje, pô. Hoje eu vi o episódio do Galo Frito sem pau. Caraca, eu nem sabia que ainda tinha. Quarentões. Indicação cultural. Vamos lá pra finaleira aqui, eu quero indicação. Pode ser seu futebol ou não, o que vocês estão ouvindo, o que vocês querem contar. Aqui para nós finalizar o papo de calçada. Cara, para ficar na temática do futebol, o GE, o Globo Esporte, ele tem um canal no YouTube e que ele tá fazendo algumas entrevistas com algumas pessoas do esporte. E eu queria indicar duas entrevistas, uma do Renato Gaúcho e a outra do Fernando Diniz. A do Renato Gaúcho, pelo seguinte sentido. Porque existem pessoas que criticam muito o Renato, que diminui ele como treinador, existem pessoas que dizem que não é bem isso, e existem pessoas que não estão nem aí. Eu tinha muita raiva do Renato, porque ele treinou o Flamengo e ele falava que o Flamengo ia jogar bem na Libertadores contra o Palmeiras e chegou lá, apresentou os mesmos problemas. Eu tinha muita raiva dele, mas quando eu vi a entrevista dele, para mim foi tipo uma aula de gestão de pessoas. E... eu recomendo por isso, para as pessoas ouvirem como que é difícil você fazer com que os jogadores fiquem focados, não desmotivar. Às vezes o jogador está com uma dificuldade que não tem nada a ver com o campo, como que você tem que lidar com isso. Não é uma tarefa fácil, sabe? E o treinador não tem toda essa formação, para esse conhecimento, assim, para ser psicólogo ou qualquer coisa parecida. E tanto que os clubes agora não tem jeito, estão tendo que correr para isso. E foi muito interessante, eu até não esperava isso do Renato, mas é uma questão minha, não tem nada a ver com ele. E fui bastante surpreendido na entrevista. A outra eu já falei aqui, que é do próprio Diniz. Gostei muito de ouvir o Diniz, é uma pessoa que tem uma ideia, que acredita que pode vencer de uma forma, ele fala por que não deu certo. Na visão dele na seleção, no Cruzeiro e no Fluminense. Ele fala que no Cruzeiro não era para ter dado certo mesmo, né? Tipo, não tinha qualquer sinergia entre ele e a gestão dele. E o que ele deixa a entender ali no Fluminense é que depois que os caras ganharam a Libertadores, eles largaram de mão. Tipo, eles deixaram de treinar como treinavam, deixaram de se dedicar como se dedicavam. E eu acho muito interessante esse tipo de perspectiva, até como aprendizado... para mim mesmo, na vida profissional, pessoal, independente do que quer como objetivo, não relaxar, essas coisas. Eu indico essas duas entrevistas aí do canal do GE, no YouTube, do Renato Gaúcho e o Fernando Diniz. Eu vou dar minha indicação aqui. Um é um anime e o outro é um jogo de videogame. É o anime que eu tenho aí para recomendar, porque é um anime muito nostálgico aí. Me lembra quando eu tentei ter uma aproximação de alguma forma com o futebol. A galera tudo falava de futebol. Então, um jeito de falar sobre futebol era ver anime. Então tá a recomendação de vocês assistirem aí. Super Campeões. Eu acho que é um anime de futebol mais realista possível, porque não tem os poderzinhos igual costuma ter. Ele leva um pouquinho meio a sério. Aparece time que realmente existe, aparece gente, né, do Brasil, jogador do Brasil, time brasileiro, então é bem legal. E uma outra indicação que eu tenho pra galera que eu tô tentando agora, um dos motivos de estar aqui foi pra escutar um pouquinho sobre futebol, pra de repente vai que eu começo a gostar. É um jogo de RPG tático de futebol chamado Inazuma Eleven Victory Road. É um jogo aí do Super 11, um anime pra criança aí bem famoso pra galera que assistia TV ou a galera que tem o costume mesmo de assistir anime de esporte. É bem legal, é bem divertidinho. Quem não entende de futebol consegue jogar. Quem não entende de jogo de videogame e conhece futebol vai conseguir jogar também. É bem legalzinho, bem interessante. Eu tô tentando lembrar, assim, se eu tinha alguma indicação relacionada a futebol, mas eu acho que não tem mesmo, assim. Mas se fica alguma coisa, assim, de suco de Brasil, né, que eu acho que a CBF é bem isso, assim, que a gente tá falando de seleção, eu queria indicar os documentários da Globoplay, que tem o Dr. Castor e o Vale o Escrito. Pô, Castor, esse tempo todo que a gente ficou sem gravar, né, meio que esses documentários saíram nessa época aí. A gente não tava gravando ainda. Então, para quem ainda não assistiu, vale, porque esse suco mesmo de política, jogo do bicho, fama, tá ligado? É essa mistura de Rio de Janeiro, de um monte de coisa aí. Então, acho que é necessário. E para mim, que não sou carioca, não, talvez o Gabriel aí, a Suelen, que são do Rio de Janeiro, talvez aquilo ali faça um pouco mais de sentido, eles têm um discernimento do que é e o que não é aquilo ali, se é verdade ou se não é. Mas para mim, que sou de fora, foi surpreendente, assim, algumas coisas que a gente acha que é estigma, que é, sei lá, é exagero, mas parece que não é tão assim. Então, Vale o Escrito e o Dr. Castor aí são documentários que vale a pena assistir. Quem não sabe, o Pablo Calçado, uma época, teve 10 mil visualizações, né? Escutados, downloads, na nossa época áurea aí. Agora estamos voltando com a internet enjoada e podcast de mesa. Vai que nós, né, tem mais ouvidos aí de novo. E o nosso pessoal era um pessoal bem específico, né? Vou indicar para você pessoas igual o Gabriel, que não curte futebol, assistam Ted Lasso. É uma série muito pica. Não é sobre simplesmente futebol. Tem toda uma história por trás ali. A psicologia falada aqui agora no final do episódio é muito levada lá naquela série. E é para toda aquela historinha americana, né? De superação, para ter um final feliz e tal, que às vezes não tem. E só por causa do dinheiro, agora é pro time fazer a terceira temporada, que era pra ter a quarta, né? A quinta? Quinta temporada, acho. Não lembro. Mas é muito legal. E assistam isso aí, que vocês vão. Não é sobre futebol, mas tem o futebol de pano de fundo. Inclusive, tem a parte que eu mais gosto, é do Ibrahimovic jogando o time do cara. É muito pica, pô. E pra quem tem referência, é legal, mas pra quem não tem referência também, você vai entender que aquele jogador, aquele tipo de pessoa tá no esporte também. O cara que chega pica lá e a pessoa tem que. Os outros jogadores conviver. Vejam, Ted Lasso é muito legal, é uma série muito divertida e que fala muito sobre todos os preconceitos que existem, inclusive no futebol, que não é superado até hoje. É muito legal a gente mencionar também o que aconteceu com o jogo do América Mineiro, do Ferroviário, lá no Paraná, onde o atleta do América Mineiro, lá, ele é paraguaio, não lembro qual é o celular dele, foi preso porque ele praticou racismo contra um atleta aqui no Brasil. Foi o lance, né, nessa última semana aí, foi o Miguelito, pô. Miguelito. Boliviano. E o Alano, um jogador do acho que é o Ferroviário mesmo, não, Operário Ferroviário é o nome do time, é lá de Londrina, não, é de Ponta Grossa. Então, Operário de Ponta Grossa. Aí o juiz aplicou o que a FIFA estipulou agora, né, de fazer o sinal. Peraí, uma pausa para repetir o nome do time, Operário de Ponta Grossa. É isso? É, pior que é, eu sei, porque meu time jogou 3 anos na Série B. ele encarou o Operário e todo ano tinha essa resenha, o Cruzeiro vai jogar contra o Operário de Ponta Grossa. Mas eu acho que ele tem o segundo nome. Não, e o pior de tudo é ter que aguentar esse Operário aí por mais de horas, né? E ainda ter tempo de prorrogação quando necessário. Aí o juiz aplicou o que a FIFA estipulou lá, que a Comebol nunca faria, né? Mas no Brasil foi feito e o cara foi até preso. E tem muita gente lá na rede social do Seleção Torcedores do América, o fã do Miguelito, lá criticar o jogador que se sentiu ofendido. Mas, obviamente, se sentiu ofendido. E esses caras que praticam racismo, mesmo o cara sendo boliviano, mais latino que um boliviano, né? Não tem. E o cara pratica racismo contra um jogador e ainda vão lá defender o cara, né? Pessoal, papo de calçada gravado mais uma vez. É, vamos tentar. Sexta-feira próxima aí, quem tiver aqui disponível, vamos avisar no grupo de volta quem quer entrar. Bora sexta-feira gravar outro assunto e durante a semana aí a gente vai definir o assunto. Vocês não sabem, a gente não sabe, mas o papo de calçada é geral. Eu vou vir com a edição nova aí, não tô preocupado se o Guilherme vai aprovar ou não, ele só vai postar. Como vai ser o que vou editar, vai estar na minha mão. E até a próxima aí, aqui do Paulo Zanella. Valeu, valeu, valeu. Do Guilherme. Valeu. Alô. Give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field down. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us, sing forever. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag.